Assim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast, a última do ano. Eu sou o Matheus Six, eu estou aqui com Augusto Fuca. Pois é, esse cast, clima de fim de ano, clima de fim de festa, fim de geração, né? Frajola? E eu não tenho nada a comemorar. Não? O quê? E temos aqui também Lanzonete. E aí, chapas? Podcast delicioso, maravilhoso. Eu quase me ausentar, mas cheguei a tempo. Chegou. Direto de Gramado? Direto de Gramado. É isso aí. E hoje temos um convidado que era pra ter participado há 10 casts atrás, 3 do atrás, o cast passado também, mas ele estava muito atarefado, né? É. E esse é Alexandre Augusto Farias. É ele mesmo. Quem será? É ele. Alex, certo? Tudo bom, cara? Olá, senhores. É um prazer estar aqui novamente. Me doeu o coração não ter podido participar do cast de Dead Space. Pra não falar mal, né? Foi muito triste da minha parte, mas... É aquela coisa, né, cara? Vocês até falaram lá no cast e tal. Eu nunca me prostituí tanto na minha vida como nesse final de ano. Tá? Então eu não tive tempo pra fazer absolutamente nada. Mas agora eu consegui um tempinho, consegui a chave com o carcereiro pra conseguir falar agora, né, dessa geração, que foi uma geração que me fez emagrecer. Veja vocês, nunca suei tanto jogando videogame como nessa geração. Mas então, hoje, então, vamos nos reunir para comentar sobre os melhores momentos da geração. E como todos sabem, a geração passada, ela acabou faz o quê? Acerca de um mês? Não, pra mim. Oficialmente. Oficialmente ela acabou. Tá. Ela nos deixou carentes do Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii, apesar de alguns consoles ainda terem sobrevivido a esse ano de 2013, e alguns outros já deixaram de ser fabricados até esse ano, né, como foi o caso do Wii. Ah, sim. E alguns deixaram de ter jogos aí lançados, como é o caso do 360 e do Wii. Então é isso, nós vamos comentar nossas histórias pessoais e, claro, vamos dar um apanhadão aí sobre os momentos marcantes da geração, o que rolou aí em tudo isso. Pois veremos, então, depois do que, Alex F? Depois da dança dos e-mails. I am meeting mad from home and walking away. I can't remind your eyes, your face. Oh, sem chapas, aqui é. Não é Matheus Six, putz, é o Eric Seika, cara. E aí, Aloysio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha só, cara, a gente tá aqui roubando o lugar da galera. É, já colocaram a gente pra ler os e-mails. Pois é, né, sempre a mesma história, né. O pessoal já sai de férias, chega dezembro, e botaram a gente aqui pra ler os e-mails, né. Mas faz o quê? A gente tá aqui pra fazer o trabalho. Pois é, eu pedi minhas férias, falaram que eu não tenho um ano ainda, não posso pedir férias. Pois é, cara, mas não adianta, mesmo a gente que entrou mais tempo aí, do eu e o Matheus, a gente também não conseguiu férias, cara. A chefia é brava aqui. É, o Eric chegou que nem aquele maluco do Tropa de Elite, né? Pô, chefia, minha mulher já pediu as férias, eu tava esperando pra tirar férias junto com ele, mas nada, eu quero saber, não, sabe qual é que é, né? Você tem que me ajudar a te ajudar. Pois é, isso aí, né? Mas enfim, a gente não participou desse cast. Aliás, você participou desse cast? Não participei. Tá bom. Enfim, a gente não participou desse cast, mas estamos aqui para ler os e-mails do cast número 136 sobre Dead Space 3. Olha só, cara, franquia, uma das franquias favoritas minhas aí dessa última geração. Tá bem. Uma pena que não participei, mas enfim, teve o cast aí, o pessoal mandou uns e-mails e vamos ler aqui. Última leitura de e-mails antes das férias. E vamos lá, o primeiro e-mail que a gente tem aí, Aloysio, é de quem? O primeiro e-mail aqui é do Jorge Pedrosa. Ele começa assim: olá, Super Controllers, excelente podcast como de costume. Gostei desse podcast, pois prefiro ouvir as opiniões de vocês sobre esses jogos e franquias do que apenas uma leitura de Wikipedia sobre os mesmos, né? Boa. É, concordo, né? Boa. Dessa vez, fluiu naturalmente, nota-se que todos jogaram o game. É, tem gente que jogou meio forçado aí. mas é isso, cara, é fazer a lição de casa, né? Sou muito fã de Dead Space e ainda acho o primeiro game o melhor de todos. E foi realmente um reboot em todo qualquer tipo de survival horror. E, para ser sincero, nem com o segundo game me dou muito por satisfeito. Esse terceiro capítulo, pelo que entendi, deu uma estagnada. Não, eu concordo com ele, cara. Pra mim, o primeiro foi aquele impacto, né? É, cara, o primeiro trouxe de volta, né? Survival Horrors, né? É, tipo, isso que era pra ser um Resident Evil 3D, sabe? É, mas daí, enfim... Eu também acho que foi perdendo a identidade no decorrer da... Porque... É, o segundo, meio... Virou mais ação, né? Muita arma, metralhadora. Mas vim aqui, eu continuo, né? mas vim aqui por outros motivos. Eu gostaria de fazer duas complementações. É complementações ou complementos? Enfim, né? A primeira é que a EA e a Visceral Games, sei lá, disseram que não tem planos de um novo Dead Space. Beleza. Mas não quer dizer que a franquia está morta. Talvez nessa geração ela dê as caras em um novo formato. É, o teve um spin-off, né, o Extraction, que lançou pra Wii, né, que era em on-rails, mas era meio bizarro, né. Eu não sei se eles vão fazer alguma coisa de Dead Space nessa nova geração. Talvez podiam fazer um sucessor espiritual, né, pra não ficar tendo que usar os mesmos personagens. É, era uma boa, o mesmo universo, né. É, mas senão vai ficar meio saturado, né. Não, eu concordo. Podia fazer uma parada com a pegada mais alien, né, gente. Pô, ia ser maneiro. Uma raça mesmo, não necessariamente um parasita, né, tipo... poçando o corpo dos outros, é legal. É, vamos torcer. Aí ele continua. É, a segunda é meio coisa, é uma coisa meio boba, mas que eu achei muito engraçada. Como a minha mãe é fã. Minha mãe, sei. Aham. Sua mãe, é. É fã de Luan Santana, ela comprou o último DVD do show Nosso Tempo é Hoje, sabe certinho o nome do DVD. Colocou entre aspas aqui porque. É. Citação. Percebi que nesse show, o nosso caro Luan tem como plano de fundo o seu palco, marcas coloridos montados. São estruturas parecidíssimas com os marcas. Eu olhei e parece pra caralho. Caralho, ele deixou aí o link no e-mail, né? A gente vai deixar o link no post. É, o que só mostra o interesse do Luan Santana por coisas fálicas, né? Faz sentido. É, enfim. Não acredito em mim, note a partir dos 9 segundos através desse vídeo. Tá o e-mail aí no post. Bem. Embaixo. É isso aí, cara. Eu acho que o último comentário dele foi muito interessante, assim, muito embasado, tudo a ver com o podcast. Eu acho que realmente a forma dos necromorfos influenciar a mente das pessoas é fazer elas escutarem sertanejo universitário. Tudo a ver. Fato, é isso aí, cara. Ó, Jorge, sim, né? Caro amigo Jorge, né? A gente sabe que você tem um gosto musical aí peculiar, mas a gente respeita, né? O ouvinte tem que respeitar. Verdade, o importante é sexo seguro. Com markers. Pois é. E o, tem outro e-mail aí, né? Temos outro e-mail aqui que eu faço questão de ler. Então, que tem aqui um pequeno comentário, mas enfim. É o e-mail do nosso amigo João Alves, de São José dos Pinhais, Paraná. E ele diz o seguinte: ó, chapas, venho através deste elogiar o trabalho de vocês. Acho super maneira a forma que vocês trabalham nos podcasts e as abordagens de tema também. Bom, cara, eu agradeço em nome da equipe do Super Controle aí, né? Do time Dreamcast, que foi quem gravou esse podcast, né? Então, realmente, cara, eu também deixo um agradecimento pra eles, nossos ídolos. Ele continua: chorei de rir nos podcasts de história de bêbado e achei super interessante as dicas de compras no exterior. Falando aí de podcasts um pouco antigos, mas que sempre são temas interessantes. E ele termina o e-mail dizendo o seguinte: acho que tem que ter mais frajola quebrando tudo, o que não gosta, e menos overkill. Olha só, que legal. É, cara, poxa, né? Sinto muito que você não curte overkill, mas frajola quebrando tudo que não gosta realmente é foda. Vamos fazer outras vaquinhas aí pra ele quebrar outros jogos que ele não gosta. A gente podia começar por outros GTAs, né? Porque não, vamos comprar edições de colecionador antigas e quebrar tudo. É, pode crer. Pegar o Bunny, pegar os outros sandbox também. Todos os sandbox da Rockstar. Vamos fazer uma série de vídeos no YouTube. Frajola quebra tudo. E daí? Frajola contra Rockstar. Ia ser foda. Fica a sugestão. É, enfim, termina. Salve a SEGA. Abraços. Olha, viva da SEGA. Deixa. Pô, em homenagem a você, a gente não vai mais fazer um podcast Super Controle hoje. Vai ser um overkill falando mal da SEGA. Pois é, cara. Vamos cancelar o podcast de hoje. Cancela aí, Aloysio, na edição. Sei que você tá editando aí. Vamos botar um overkill sobre a SEGA. Perfeito. Falando mal da SEGA. Fechou. Por fim, ele deixa um PS. Um salve pro Gabriel Godoy, comedor de bucetas. Olha só que baixaria. Isso aqui não é um podcast de família, se a gente falar uma coisa dessas, cara. Ah, às vezes o cara é, sei lá, canibal. É, comedor em outro sentido, né? Vai saber. Mas é isso, né, cara? Valeu aí pelo comentário. Eu agradeço em nome do pessoal do Super Controle e te falo, sei lá, faço uma careta aí pelo pessoal do Overkill, né, em conta própria. Mas tudo bem, é isso aí. Gosto é gosto, cara. Mas é. Ainda bem que a gente tem aí gosto para tudo. Inclusive pro Gabriel Godoy aí, que gosta de com seus hábitos canibais. Se alimentar de... Bom, é isso, Aloysio. Recados, onde as pessoas podem nos encontrar? Então, as pessoas podem nos encontrar no Facebook, a gente tem lá a fanpage, né, do Facebook, e tem o grupo do Facebook, que é... Tudo só procurar Super Controle que vocês vão encontrar lá, né? Isso aí, os links estão aí no fundinho do post. Sim, sim, sim. Twitter lá também, Super Controle. E o nosso canal, toda semana tem vídeos novos. Agora a gente tá tentando manter esse ritmo de toda semana ter pelo menos um vídeo novo, que é o Tô no Hype, mas volta e meia a gente tem dois vídeos por semana. Provavelmente a partir do ano que vem a gente vai estar certinho aí, dois vídeos por semana. Isso aí, então aí no... Lá, tudo no link aqui embaixo. Canal do Super Controle, já dá uma seguida lá e vocês vão ficar por dentro dos vídeos novos que estão saindo. Exatamente. E lembrar que sempre também vocês podem falar com a gente nos comentários e pelo e-mail, né? supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Todos os links estão no post e no site. Sim. É isso aí, né? Então vamos aí pro cast sobre o fim da geração, da última geração, né? Vamos ver o que os chapas têm a dizer sobre este assunto tão polêmico aí, antes que comece a nova geração, que já tá chegando. Já chegou, né? Tá certo, já chegou. O meu chega em janeiro. Eu vou esperar um pouco, mas tudo bem. Então é isso aí, chapas. Fiquem com o podcast. Valeu, galera. Até mais. Um abraço e boas festas! Kingdom Bell. Caralho. Beleza. Mas então, essa geração aí, ela foi boa, cara. Ela começou em 2006, mas os anúncios vieram em 2005. Vocês lembram dos anúncios dos videogames? Não. Cara, eu não lembro dos anúncios, falando sério, meu. Caralho, como assim? Não Cef, lembro. Tu lembra? Cara, passou meio que batido. Eu lembro mais ou menos dos codinomes dos projetos, sabe? Ah, que o Willy tinha um nome maluco lá, que eu nem lembro qual que era mais. Eu lembro que em 2006, que foi o ano que apareceu mesmo o Wii. A apresentação, o design dele, ele foi realmente apresentado ali. Porque em 2005 eles falaram só do Wii, eu tava olhando agora nos vídeos do YouTube. Uhum. Em 2006 falaram, olha, controle de movimento, galera, isso aqui é o Nintendo Wii. E eu acredito que foi o que mais chamou atenção na feira, assim. Ah, isso eu lembro, cara. Isso eu lembro. Desse fato, sim, eu lembro, assim, que era um controle que tu mexia e mexia na tela. Tu, uau, é foda. A única coisa que eu lembro é quando eu sei que você entrou na minha casa dizendo, adivinha qual é o nome do novo console da Nintendo? Wii. É um nome que todo mundo falou mal, né, cara? Mas cara, eu lembro, e tinha aquela zoação, né, que o pessoal falava assim, ah, Wii, pica, tipo, mijar e tal, então foi uma zoação, cara, tipo assim, todo mundo achava o nome esquisito, e eu lembro que quando a Nintendo mostrou, né, essa ideia toda de sensor de movimento e tudo, vocês ficaram empolgados na época, porque eu fiquei meio, não sei, eu achei massa, vai ser esse troço. Eu achei massa. Eu queria ver coisas novas, porque, velho, a gente tinha visto o trailer do Killzone 2, vocês lembram do trailer do Killzone 2? Na Nossa. Feira, que foi tipo, meu Deus. Sim. E aí a Sony, meses depois, falou que aquilo lá não era in-game footage, era só um trailer que eles montaram e tal, e todo mundo ficou, opa. Broxou, né? E aí eu lembro que eu queria ver essas coisas, agora que a Nintendo foi mal no cubo, acho que ela vai focar mais em gráfico, vai focar mais em uma coisa mais foda, e ela voltou, ela foi pra um outro caminho, sabe? Que foi controle de movimento e gráficos Wii Sports. Que eu pensei, é, legal, mas tipo, sério? Isso? Não, cara, eu lembro que a primeira coisa que eu comentei com o Julie Hip Julie, né? Falecido. Rip. Que eu digo, meu, olha esse controle aí, imagina o jogo do Star Wars, mexeu lá. Ah, sim, Saber. Isso todo mundo foi falou. Foi a primeira, né, coisa que a gente pensou, assim, nossa. O mundo inteiro pensou nisso. E aí depois eles lançaram Red Steel e, nossa, o que é isso, no trailer do Red Steel, não sei o Seth, mas eu lembro que o pessoal, em fóruns, o pessoal comentava, ó, meu padrão, né? Uh-huh. Mas o pessoal comentava que, velho, GoldenEye Killer. Tipo, porque é um videogame da Nintendo, eles vão lançar um FPS pra videogame e vai ser foda. E Call of Duty não era lá o grande nome que não, é hoje, mas não era nada. Era uma coisa. Não, e tipo, esse negócio você falou, as possibilidades que tinham, cara, eram absurdas. Antes mesmo de vir esse negócio que, o Wii vai ser o console pro Oceano Azul, pros casuais e tal, a galera que já tava acostumada com videogame jogar há muito tempo, já pensava justamente, você falou, eu quero um jogo de Star Wars, imagina se jogar FPS daí, porra, na época ainda não tinha, né, tipo, digamos assim, esse fervor do 360 e o fervor de se jogar FPS com controle. Não, todo mundo falava, não, FPS joga no mouse e teclado, então o substituto perfeito ia ser o Nunchuck e o Emote, né, todo mundo ficava empolgadaço pra jogar FPS no Wii. E eu nunca dei bola pro Wii, sério? Nunca? Não, mas aí uma coisa... Na época tu não... Não, não dá bola. Uma coisa que começou a me brochar depois disso, a mídia DVD. Eu digo, pô, mas a mídia do Play 2 é DVD. Como assim? A próxima geração, velho? Aí começou a brochar um pouco, sabe? É, eu começou a murchar um pouco. Ah, mas logo veio o Xbox também com mídia DVD. Mas era DVD do All-Layer, né? Já era do All-Layer. Do dobro de espaço. Lanzonete, você lembra alguma coisa do Wii na época que foi lançado em 2006, quando o anúncio achou maneiro? Qual foi a tua reação com o Wii? Porque tu sempre foi da SEGA, ainda mais em 2006 tu foi da Nintendo, né? Foda-se tudo. 2006 tava meio avesso a consoles. Lembra, falaram do Wii, assim, falaram de movimento, assim. Mas sei lá, eu achei mais ou menos. Mais ou menos. Eu fui conferir isso aí em 2007, mesmo numa locadora aqui perto de casa, que eu joguei Mario Kart Wii. Que é a primeira coisa que eu queria ver. Testa porra de sensor de movimento, vamos ver o que é Mario Kart e Smash Bros. Eu lembro dessa locadora aí que tinha o Wii. Game Mania. É, eu lembro uma história, até que eu e o Julie, a gente se reuniu num sábado pra jogar fliperama. Sim. Cara, 2007, 2008, acho que foi, 2007. Sim. Que ainda tinha os fliperamas na rodoviária. Eu tava junto, se bobear, do Cruzinho SA e outras coisas. Não, a gente quase terminou o Cadillac and Dinosaurs. Eu lembro que foi uma tarde de amor. Sério? Com o Juliano Mosley na RIP agora. Verdade, a gente tava nesse dia. E aí a gente falou, cara, existe um boato que tem uma locadora aqui em Barbosa que tem um Nintendo Wii já, vamos lá ver qual é. E a gente foi, tava fechado, a gente ficou, tipo... E não era na galeria que tem hoje, era onde é que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não era o Galpão Crioulo, isso aí, que era fechado. Era num lugar chamado Galpão Crioulo. Isso aí. É, cara, então foi a primeira experiência com o Wii, foi por aí, assim, não, vamos ver o que é isso aí e tal. Exatamente. Mas ainda na EC3 rolou o... Eu não sei se vocês lembram, mas isso tá muito claro na minha mente, o PlayStation 3 sendo lançado também. E acho que o Steph também vai lembrar, porque a gente acompanha há um tempo já essa porra ao vivo. E o Giant Enemy Krabs e Ridge Racer! Remember que virou meme depois, né? Coitado. Lembra aí, Steph, dessas paradas ou não? Cara, eu lembro. E, não, mais marcante do que isso aí foi o preço, cara, de $599. E falando com a galera, né? Não, se vocês vão querer trabalhar mais pra comprar um PlayStation 3. Cara, foi tipo assim, aquela questão da arrogância da Sony, né? Querendo ou não, a Sony, na época do PlayStation 2, ela dominou a geração anterior, né? A SDI. E, sei lá, cara, acho que subiu a cabeça deles. Não fazia sentido cobrar um videogame tão caro, tá certo que beleza. Tinha milhares de portas USBs e milhares de slots para tudo que é tipo de cartão de memória. É por causa do Blu-ray, né? Porque um aparelho de Blu-ray tava mais de R$1.000. Tava, cara. Sim. E era bizarro, caro, né? Porque ele era o PlayStation 3 na época, ele era o aparelho de Blu-ray mais em conta. Sim. Eu lembro, puxando um pouco de história, eu lembro que em 2001, Super Game Power dizia que a Sony está desenvolvendo uma nova mídia, o Blu-ray, Sony, Toshiba e o Philips. Não, acho que a Toshiba não. Toshiba fez com o HD DVD lá, que foi HD, Limbo. É que era essa briga na época, né? Até só contextualizando pela história, eu lembro que, nossa, teve uma reportagem no Fantástico, vocês lembram disso? Sim. Que era o HD DVD versus o Blu-ray. E aí o Blu-ray ganhou. Sim, e tal. Ganhou. E aí quem ganhou bem disso aí foi a Sony, né? Com os Blu-ray. Mas ela perdia sempre. Quando, se não me engano, cada PlayStation 3 vendido, ela perdia um dinheiro por causa disso. Tinha essas histórias. É, por isso que eu não acompanhava também, mas eu sabia que era assim. Foi a fase mais difícil de desenvolvimento de console da história da Sony. E a Sony não, com certeza. E aquela arquitetura maluca lá do céu, tudo que era jogo multiplataforma, saía terrível com o PlayStation 3 no início da geração. Caralho, assim, foi tenso pra Sony no início. Ela foi bem arrogante, assim, né? Tu vê hoje em dia a conferência dela, de uma E3, de algum evento aí, um GDC e tudo mais, que ela apresenta o videogame, até a conferência que ela fez no começo do ano, ela foi bem mais simpática com o pessoal, né? Ela ama todo mundo, ela ama os independentes, dá joguinho, dá camiseta, e naquela época ela foda-se. O PlayStation 2 era o mais vendido do mundo, então, velho, a gente é foda. Então eu comprei o Play 2, meu primeiro Play 2 na época do 2007, início, eu olhava o preço do PlayStation 3 no Brasil, que era um absurdo, pior que agora, era em torno de quase 7 mil nas $7.999. É. E eu dizia, porra, ele tem o Play 2 e já tem o Play 3 e whatever. Aí eu comprei de Mateus 6, acho que fazia um mês, dois que lançaram o Play 3, e disse, agora vou jogar o Play 2, nada de Play 3 na minha vida. E o Xbox 360? Cara, o Xbox acho que foi o primeiro console que eu joguei dos três aí. Eu também. Primeiro console, eu joguei na Maré Vermelha em Garibaldi. Eu joguei Gears 1 e MK vs DC. Sim. mas só pra relembrar, eu lembro da conferência também, de Perfect Dark Zero, que foi o anúncio mega foda, assim, tipo, meu Deus, Perfect Dark, continuação, a Rare é nossa, galera, chupem aí. A Rare, e ela queria também pegar a galerinha do RPG, né, sim, cara? Sim. Sim. Seth, como é que tu comprou o PlayStation 3, o Xbox e o Wii? Porque tu teve os três, né? Sim, não, eles estão aqui até hoje. Aqui, ah, então aqui estamos dois. E... toca aí. É, existindo fortemente na geração. Mas, tipo assim, o primeiro videogame que eu comprei foi o PlayStation 3 e foi um negócio bizarro porque, tipo assim, eu não tinha nem TV HD na época, sabe? Eu tinha uma TV de tubão aqui. Ah. Eu lembro que eu fui visitar um amigo de colégio que eu já não via há uns 12 anos e ele mudou aqui pro meu bairro aqui. Eu esbarrei com ele na padaria comprando pão e falou assim: ah, vem cá, você vai conhecer meu apartamento e tal. Fui lá visitar a casa dele. Aí eu descobri que nessa época ele trabalhava com o Ambas de Miami, sacou? Então ele tinha um quarto do apartamento dele, tinha PlayStation 2 até o teto, cara, devia ter uns 40 PlayStation 2. Caralho! Nossa, absurdo. A Madonna! Isso, e tinha dois PlayStation 3, encaixona assim, sabe, gigantesca, modelo FAT, se não me engano é o japonês, sabe, 60 GB, das primeiras levas, assim. Isso foi, se não me engano, cara, acho que foi uns poucos meses depois do lançamento oficial, sabe, foi coisa de 4, 5 meses, assim, então tava bem recente. Qual é o teu Aí eu modelo? Bati o olho assim, meu olho brilhou, falei, caralho, PlayStation 3, puta merda. Aí, como o cara era brother das antigas, né? Eu conversei com ele lá e tal. Ele negociou pra mim um preço camarada, acho que foi R$1.000 na época, que era barato. Barato, hein? Porra! Né, por 1.000 conto no PlayStation 3. É, o dólar não era tão absurdo na época, né? Acho que se fosse comprar nos Estados Unidos, dava aqui, uns R$800. Então foi de boa. Eu fui e comprei com ele. Cara, na época o lançamento era Resistance. Você vê que não tinha nada pra jogar no videogame. Não tinha nada. Resistance e Heavenly Sword, eu acho. É, acho que Heavenly Sword. Aí eu levei aquele negócio pra casa, botei, assim, liguei, joguei um Resistance alugado, e depois eu deixei o videogame guardado, que não tinha coisa pra jogar. Aí depois de muito tempo, comprei TV de LCD de 32 e tal, e aí fui alugando mais jogos, tava comprando muito pouca coisa. Aí depois eu peguei o Wii, eu lembro que eu tinha jogado o Wii a primeira vez, foi numa festa com os conhecidos meus aqui de muitos anos, que os caras fazem um negócio que chamam de Playfest. Eles juntam uma galera, alugam um local, e a galera traz televisão, videogame, reúne todo mundo lá e passa, tipo, o dia inteiro jogando videogame, sabe? Aí um cara tinha levado o Wii dele lá, todo mundo jogando só o WarioWare. Foi o primeiro contato com o videogame. Eu decidi comprar esse depois pra jogar um RPG maroto que chama Dragon Quest Swords. Ah! Que é um RPG muito injustiçado em primeira pessoa, sabe? Que é bem bacaninha. Aí eu comprei o Wii. Depois de muitos anos, eu comprei o Xbox, porque, né? Headlights bombando e sempre promessas de placas novas, né? Saía, tinha a placa normal dele, depois saía a Zephyr. Depois saiu não sei o que, aí quando saiu a Falcon, que era a terceira ou quarta placa, não lembro agora, eu arrisquei de comprar o Xbox e ele durou muito tempo na minha mão, inclusive. Qual é o modelo do teu Play 3, hein, Alex? É o mesmo? Era o mesmo, japonês. Caraca. Lá, com retrocompatibilidade, 60 GB HD, de quanto? 300 milhões de slots de cartão de memória, aquele que já abri ele umas duas, três vezes já pra poder trocar a pasta térmica, mas tá funcionando até hoje. O Alex, qual é o HD dele? Não, porque eu troquei, hoje eu tô com 500 GB, mas não, era o HD de 60? Aquele que tem retrocompatibilidade. Ele falou agora. Esse é o retrocompatibilidade com hardware. Porque o de 80 via software, né? Então, exatamente. 60 é o mais raro que tem. Era raro. Quando eu comprei, já era impossível de achar isso. Sim, tá louco. Quem tem vendia absurdo no eBay e Mercado Livre. Eu quando eu vi na loja que tinha o HD de 80 GB vender, eu corri lá comprar, que era 799. Só que eu cheguei lá, era duas entradas USB. Daí eu disse, pô, não é aquele. Não. Aí que você foi, eu compro esse. Aquele, o primeiro, esse que o Cef tem, deve ser aquele que tem até entrada pra cartão de memória da Sony e outros, e quatro entradas. Isso. USB. Bom, então esse todo mesmo, mundo ele aqui... tem uma gavetinha lá que você pensava que era só pra juntar poeira, e quando você levanta, tem uns 4 slots de cartão de memória lá. Nossa. Não, cara, porque em 2006, eu comprei o meu Play 2. Só em 2006, sabe? É. Caraca. Aham. Uhum. Eu tinha desde 2013, eu acho. E o Play 3 eu comprei em 2008. Tu comprou o Play 3 e o... Tu só teve o Play 3 na geração e o Wii, né? Sim, o Wii que eu comprei de tiro. Pô. Que foi em 2010? Ah, nem lembro. 2011. E o Play 3 tu comprou? Em 2009. Lanzoné também, 2009, né? Não, porque eu tinha visto já, eu tinha visto ele rodando e tal, mas aí uma noite que o Feijola levou lá no Grison, e aí ele ligou na TV do Grison, que o Grison tinha TV já, HD e tal, né, e aí eu vi o Metal Gear lá, eu disse, aí eu fui pra casa e digo, vou comprar um, e no dia seguinte eu comprei. Isso é verdade, e eu fui igual, só que fui no Fuca me mostrou o Metal Gear, veio a casa e disse, ah não, e até meu aniversário, isso foi no Natal de 2009, até meu aniversário vai ter o Play 3, e eu comprei. Legal. E todo mundo comprou na época. É. Eu comprei em 2010 meu Play 3, não. Mas antes eu tinha o Wii U, 2009. Mas esse... Wii, 2009. Esse Play não era meu, tá? Você lembra que era? Que era do André 3000. Ah, mas eu fui o primeiro comprou. A jogar Play 3 de vocês, então... Bom, então todo mundo aqui teve todos os videogames. Se não teve, jogou em casa dos amigos, né? O Fuca aí não teve o Xbox, eu também não tive, mas eu joguei. Eu tive Xbox. Muito jogo de Xbox no PC também, e aqui no Frajola vi já e tudo mais. Então... É, nós jogamos também muito jogo no PC, que a gente falou, muita coisa sim, assim, sim. Exclusiva. E aí é o que a gente pode entrar agora no tópico. A gente já fez um cast lá de PC, mas só pra atualizar aqui, contextualizar a parada, porque o PC era uma coisa meio caída, né, nessa época de 2005, 2006. Eu não lembro, assim, sim. De ter... porque, tipo, os jogos de PC, que era o StarCraft, que era o Diablo e tudo mais... Não, já era grande, sabe? Mas, tipo, tinha CS e tudo mais, mas o pessoal... Eu não lembro do pessoal comentando PC, muito disso. PC era mais, assim, não é? Era jogos de PC. Uma coisinha que outra multiplataforma. É, não, mais não jogos de muito. PC, focado em estratégia, first person, aqueles jogos de 6-7 CDs de terror, de point click, era uma coisa mais voltada no PC. Foi depois, eu acho que do Xbox que começou a multiplataforma. É, e eu acho que foi nessa geração que começou tudo isso. Então a gente pode agradecer ao Steam Frajola, querido. Pois é, né? Que aderiu só em 2013, mas tudo bem. O CF nem usa, mas... Não, não uso porque não tem PC, que roda. Mas eu acho que vale a pena comentar isso e citar, porque, velho, o que seria do PC sem o Steam, sem as mídias digitais, toda essa coisa aí do online, né, que começou ali. Quem ressuscitou e renasceu fortíssimo o PC nessa geração é o Steam, então... Assim... A mídia digital, porque a Origin também tem. Sim. Claro, claro. Não, eles foram tudo na onda do Steam. É, foi tudo na onda, tudo na onda do Steam. É, mentira, tá pra mim foi o Pipichu. Foi tudo na onda do Steam, só isso. Multiplataforma. Quem diria que muitos jogos sairiam pra PC e pra e Play 3 e Xbox 360, que no Play 2 era uma coisa bem mais... Sim, os jogos da Xbox e da Xbox, os jogos de Play 2... Sim, era bem sim. Sempre foi assim, mas é aquela, mas é aquela coisa também, né? A gente acha isso bizarro, mas é meio que aconteceu porque se tornou a necessidade. Porque essa geração, pra você fazer qualquer joguinho, tá muito caro. Então os caras não tem outra alternativa a não se lançar pra tudo com a plataforma possível, inimaginável. E por isso que é uma coisa que eu tava comentando hoje com o Frajola, que ele comentou, bah, esse ano de 2013 foi uma merda, não teve jogo exclusivo, não sei o que. Eu, velho, teve The Last of Us, teve o Beyond Two Souls, mas teve o Puppeteer, teve, querendo ou não, é exclusivo. O Halo 4, o Halo 4 saiu esse ano, se não me engano, né? Eu acho que cara, teve o Gears também, o Judgment. Ah, o Gears, assim, o Cooling, God of War. Cara, como assim? Não vejo. Ah, meu Deus, é o lançamento do ano. Joga GTA V, Bioshock Infinite, Tomb Raider, só teve jogando. Joga, eu vou te dizer assim, ó, no mínimo uns 20, uns 15 jogos esse ano eu virei e disse, Devil May Cry. Triple A. O GTA V? GTA V, né? Seu cara nem fez propaganda. Mas enfim, GTA V. Mas tava na cara. Tá, enfim. Certo, eu acho que eu não lembro, porque tu teve videogame antes da gente. Essa parada do online no videogame, ela nunca deu certo, tá? Nunca funcionou legal no videogame. No Play 2, eu e o Lanzoni, a gente tinha o Play 2 com a internet, né? É, o HD. Sei, o HDzão. Mas o só que... Você tinha por causa do HD loader, né? Pra isso. É, isso aí. Amo. E aí, tá, né? Beleza. E aí, o Play 3 e o Xbox 360 que começaram com essa parada funcional mesmo. Na verdade, foi a Microsoft, eu vi, foi, né? Foi o Xbox. Foi o primeiro Xbox. Sim, primeiro Xbox com Halo 1, inclusive. Que já existia live no Xbox. Sim, já tinha live. Tipo, pra falar que a primeira experiência realmente de multiplayer online funcional foi no Xbox com Halo. E a live já era daquela época, sabe? Então, mas o que você pode olhar que se firmou com peso realmente nessa geração foi com o Xbox. No princípio com o Xbox 360, né? Que ele já herdou a arquitetura da live, foi sempre aprimorando. E depois, muito depois, veio o PlayStation 3. Porque no início, cara, a PSN era uma tristeza. Era lixo. Cara, se ela já não é tão ótima hoje, eu fico imaginando, sabe? Play 3. Vamos resumir no Play 3, claro. Não, claro, mas eu digo, a live, ela teve... Eu lembro que o Pablo Prime tava comentando, acho que num cast do Continue, lá no Phoenix Down, ele comentou que a primeira experiência foi o Halo, na live do Xbox. E com o videogame, porque o pessoal só jogava em PC. Sim. Ou online. E a primeira experiência que eu tive online foi em 2008, se não me engano, com o TF2. Foi a primeira coisa que eu falei, não, vou jogar online mesmo, assim. Vamos ver se essa coisa vai, porque nunca ia. Ou era CS, ou era uma coisa assim, eu não jogava. Era uma mandinga pra fazer funcionar. E aí rolou foda, assim, no PC, no caso. Mas em videogame, bom, de videogame, experiência que tive online, jogando Street, jogando joguinho de luta. Só. E uma coisa que foi muito simples, foi uma coisa que veio, assim, pra ficar mesmo, sabe? Enquanto o Nintendo Wii... coitado, né? Teve, era... teve, mas sim, né? Bizarro, assim. Era bizarro. E é engraçado que aqui no Brasil as coisas meio que vieram ao mesmo tempo, né? A gente deu muita sorte nesse sentido. Porque eu lembro que na época, quando eu tive, tipo assim, começou a banda larga ficar um pouco mais acessível, tava o que? Final da época do PlayStation 2, mais ou menos. Se você for colocar em paralelo com o ciclo de vida dos consoles, né? Então, quando chegou o PlayStation 3, Xbox 360 e o Wii, por que não dizer, né? A gente já tinha mais ou menos. Você já conseguia, por exemplo, pegar, sei lá, uma internet aí de banda larga de 500k ou de 1 mega, sabe? Então já dava, porque, cara, se fosse discado, vocês falam de PC aí, a primeira vez que eu joguei alguma coisa online foi no PC, foi o Real Tournament, que era conexão discada, sabe? Tipo, gosto, era tenso na época, sabe? Qual a experiência de vocês online aí? Não, eu só queria dizer que a Nintendo pra orelha online, eles são um fiasco até hoje, né? Porque... Sim, não, sério hoje, mesmo. Eu vejo o pessoal aí querendo trocar Pokémon no 3DS desses últimos Pokémon. Ai, me adiciona ali o meu código, é isso aqui, tipo... Tem mais, é um CQ, né? Tem mais números que o cartão SUS das pessoas, que são 15 dígitos, saca? Maior que o número do Pisa. Vai tomar no cu, coisa ridícula isso aqui. Não, é ridículo! Os caras saem fazer uma rede. Não, eu vejo o pessoal comentando. Ai, me adiciona ali pra trocar Pokémon. O meu número é 5720, não sei o que. Ah, vai tomar no cu. Coisa ridícula isso aí. Porra, Nintendo. Cara, é muito tosco. Inclusive, 3DS hoje, pra você. Vamos supor, o que você compra na eShop fica atrelado ao seu console, né? Então, tipo assim, se você tá andando na rua jogando tranquilamente lá no, sei lá, no ônibus, passa a camada, toma, perdeu seu Game Boy, Playboy. Já era, filho. Seus jogos digitavam tudo junto. Sério? Pô, eu cheguei até lá pela geração, porque disseram que, por exemplo, tu tem o Super Metroid, aí tu comprou lá no, na WiiWare, que é WiiWare, né? Tu vai jogar no Wii U e tem que comprar de novo. E-Shop agora. E-Shop. E tem que comprar de novo, que porra é essa? Exatamente, exatamente. Tipo assim, parece, inclusive acho que é amanhã, no dia dessa gravação, que vai sair o update do 3DS, que você vai poder, que vai entrar o Mi Verse, parece que você vai poder usar a mesma conta que você tem no Wii U, você vai poder vincular o 3DS. Mas eu acho que é só pra compartilhamento de crédito, acho que não é nem pra registro de jogo comprado, não. Aí, Nintendo, parabéns. Aleluia, Nintendo, porra! Qual foi a experiência online de vocês? Vocês lembram? Seja no PC, nessa geração aqui. Ah, nessa geração, porque eu ia dizer que eu comecei, como eu falei, da vida foi Quake 3 Arena online. Mas pra valer, assim, joga online, foi essa geração? Foi essa geração. Deixa eu me lembrar o jogo que eu joguei online. O cara foi muito bizarro. Eu fiz a PSN, eu comprei o videogame em julho de 2010 e em setembro de 2010. Vou dizer que foi um Uncharted, mas eu acho que foi outro jogo. Eu tenho que pensar muito bem, eu não lembro qual é que é. Eu sei que eu era que nem Augusto Fuca online, pra mim é... Eu só tinha feito pra comprar joguinhos, mas jogar mesmo, eu acho que foi com Uncharted. Mas o primeiro jogo que eu testei, eu não lembro o que foi. E é bom aquele multi do Uncharted 2, né? Amor, é nós bom, fazia, né? Que nem o nosso amigo Seth disse, a Play Fest. A gente reunia nossos plays monitores, jogava um Uncharted, fazia time, jogava online, a gente bombava pra caralho. Puka não jogou. A minha experiência online é algumas horas no TF2 e umas 20 horas do Peace Walker, que foi o jogo que eu mais joguei online, sabe? E funciona de um jeito muito foda, né? Funciona muito legal, cara. Muito legal. Fiz, inclusive, amizades na Tailândia por causa disso, na minha PSN. Chamava a galera lá pra derrotar aqueles Monster Hunter lá no final. Sei. O Monster Hunter do massa. Peace Walker. Essa foi a minha experiência online. Ou jogar... Não, mas eu... Não, é isso aí. Online é isso aí, e Frajola, tu jogou bastante Killzone, tava jogando Forza hoje. É, hoje eu tava jogando Forza, mas eu comecei porque eu jogo, gosto até hoje. Forza. Que é um Real Tournament 3. Cara, vocês esse Real Tournament aí... Aí eu comprei pra Play, depois eu vendi pra Play 3, depois agora eu comprei de volta pra Xbox. Hoje eu tava jogando Forza 4. Nossa. Online. Até o cara botou, me excluiu. É, tem um esquema pra tu votar, exclui ele. Ai, como assim, por que excluiu? Não, eu tava ganhando, na verdade eu tava jogando e os caras batiam em mim e eu me fodia, né? Eba. Aí eu saí do jogo e equipei, meu cara, me enchiu. Aí tu humilhou o cara. Aí eu comecei a ganhar, ganhei umas 4 seguidas, o cara botou... votar pra excluir ele. Fossa. Até tinha o nome, até ele mandou uma mensagem. Fossa. No more, alguma coisa em inglês. Fossa. Vai se fuder. Alguma coisa em inglês. Parece. Aí eu mandei, vai se fuder. Eu joguei muito o modo online, que foi o Gears of War 3. Eu joguei modo história, que o cara me reconheceu, não lembro o nome do cara. Ah, você falou que o cara jogou Gears of War 3. Eu mostrei, o cara, é o Frajola do Super Controle. E eu botei o microfone, daí botei o microfone. É, sou eu, assim. Cara, então tu passa, tu sai do jogo e tu entra como líder, né? Eu, pô. Olha aí! Olha aí! E lá, que legal, cara. Eu joguei, jogamos bastante. Depois eu comecei a jogar bastante o modo aqueles de arena, não sei mais o que. Foi bastante. Não, foi a época que tu botou Live Gold, que era brinde, e depois, ah, não, eu vou comprar agora, vou jogar. É. É que daí o cara começou a jogar online e começou a comprar, né? Eu comprei, nossa, eu fui adepto foda aí da mídia digital aí. Me salvou muito. A locadora e a mídia digital. É, mas tinha muito jogo digital. Tu me puxou bastante pra Steam, né? Daí eu comecei a jogar online na Steam. Steph, tu comprou muita coisa também digital ou tu sempre foi de importar coisas fora? Eu te falo que sempre que eu tenho a opção de comprar digital, eu prefiro pegar digital. Porque, cara, a possibilidade de você baixar o jogo na hora, já começar a jogar. Sem frete. Você não correr o risco de ser taxado, de pagar frete, as coisas todas. Pra mim sempre foi mais interessante. Fora que, o fato de você estar rodando o jogo direto no HD, você tem uma performance melhor, sabe? Então, eu lembro até hoje, quando o PlayStation 3 saiu, todo mundo falava assim, ó, drive de Blu-ray, que vai ter muito espaço e tudo. Mas o problema é que a velocidade do drive de Blu-ray do PlayStation 3, ele é muito lento. Tanto é que toda vez que você vai colocar um jogo, no início isso não era obrigatório, mas é meio que padrão hoje em dia, que você coloca o jogo lá e ele vai instalar uma parte do jogo no HD, inevitavelmente. Sabe, justamente poder melhorar um pouco os loads aí. Aí, quando você compra digital, o jogo ele tá 100% no HD, sabe? Então, só pra mim, só isso é um ganho, sabe? Do load ficar melhor. Fora que eu fiquei muito traumatizado com 360 na época. Aquela arquitetura maravilhosa do modelo FAT, de você ter o drive de disco e de baixo você ter CPU, GPU, memória, e não ter ventilação nenhuma, e aquela porcaria cozinhar porque o drive tá rodando. Então, sempre que eu tinha a opção de botar no HD e, por consequência, o drive não rodar, era a melhor coisa que tinha. Então aí eu pegava digital, ou instalava no HD quando tinha. Era sempre assim. Eu tenho um modelo ali, eu mesmo tendo mídia física ali, eu pego e instalo ele no HD. Fica até mais rápido. Sim. Nossa, foi a melhor coisa que eles fizeram. Até mesmo porque tinha alguns jogos, tipo Lost Odyssey, que eles tinham um load muito escroto, cara. Era um load tipo assim, de... Você tava andando, ele era batalha randômica, né? RPG, por turno classicão. Era quase que um minuto e meio até terminar, nossa, o load da batalha, sabe? Nossa, aí depois que inventou o esquema de instalar no HD, baixou por uns 15 segundos, aí ficou suportável jogar. Mas tem duas coisas que eu gosto muito no Xbox. Só um pouquinho, Fernando. Sabe por quê? Porque esse RPG devia ter saído onde? No Play 3, ABS. Ah, mas então eu vou contra-atacar agora, o Fuca. O Xbox tem duas coisas que eu fico muito feliz, que é claro, esse lance de tu instalar qualquer jogo no HD, que fica mais rápido. Sim. E em segundo, que tu bota baixar alguma coisa, tu desliga o videogame, claro, deixa o estabilizador ligado, que deixa ligado, o videogame fica desligado e ele abaixa as coisas. Fica stand-by, fica total stand-by, não é que nem o Play 3 fake, fica na telinha esperando pra desligar, eu fico só com a luzinha, isso é muito foda, eu achei muito foda. Vou ser justo, isso é dar de chinelo no Play 3. Exatamente, o que acontece, Xbox One não tem isso, me explica, Microsoft, pelo amor de Deus, por quê? O Xbox One não tem. Xbox One não tem esse lance de desligar. Calma, que na versão Slim vai ter, calma. Na versão Slim. Eu não sei, esse é um negócio muito escroto, que é tipo assim, se você pode colocar uma opção lá, que é uma opção de stand-by, que eles falam, que é o videogame, você quando você manda desligar, aí ele faz esse download, background lá, faz o update de jogo e tudo mais, mas ele não desliga por completo, você vê que o cooler tá rodando. E o pior de tudo, quando o download termina, ele não desliga full assim, sabe? Então o videogame fica sempre rodando ali, consumindo um pouco de energia, mas tá rodando, sempre. Que estranho. Aí se você vir lá nas opções e configurar pra ele desligar por completo, ele desliga e para o download. Ou então vai entender a Microsoft. Sim, mas retrocesso? Como assim? Não, não pode. Mas, não, mas eu acho que faz uma atualização e resolve. Não, eu acho que é uma versão interessante. Mas geração passada. Foi. É, burro. Enfim. Deixa eu complementar o que eu falei. Então, eu falei duas pontos positivos da Xbox. Na verdade, teria mais uma aqui. Seria o modo online que, bom, já foi falado que dá de chinelo no Play, né? Sim. É, na PSN a gente tentou jogar várias vezes, eu e tu até. Ah, sempre caía. E sempre dava pau, ou contigo, ou era comigo. A gente jogou Street, né? Algumas vezes. E aí... Mortal também. Até que ultimamente, sim. Eu lembro que foi de boa, assim. Joguei muita coisa online, foi tranquilo. Foi meu primeiro jogo Assassin's online. Assassin's Creed e tal, direto, assim. Mas eu que o Zone também. Mas, não sei, agora... É que talvez a nossa conexão era meio ruim e tal, aqui. 8 megas aqui. Mas eu e tu usamos, só vamos falar a verdade. Sim. Funcionou, tá funcionando. Sim. Online. Não, mas no Xbox não dava o que dava no Play. Porque a Live é um sistema melhor e pagou. Por isso. Exatamente, aí que dá a diferença. Ele tem que ser melhor, né? Ele é pago, $50 por ano e tal. Tem que ser melhor, tá doido. $50 por ano. Agora a Sony também, né? foi online e tudo mais, sim, com o bagulho pago. Mas isso aí, né? Promessa é que continue online e tudo mais. E mídia digital tomando conta aí, foda do mercado e querendo, gostando, pessoal ou não. É não, eu acho que... Do Vita? A questão do Vita, que o Vita é o portátil perfeito para digital, por quê? Em primeiro lugar, para jogar, só para citar, sim, tu gosta de colecionismo... Jogos de Vita são caros e não vem manual. E é o cartãozinho assim. Então, ó, eu já não vou mais comprar a mídia. É, eu queria comprar o Killzone Mercenário. Segundo, pra baixar é muito fácil. A PSN é maravilhosa. A potência do Vita, tu abre 8 aplicativos, não pesa em nada. Outra coisa, cara, tu faz mesmo que nem Xbox. Tu deixa o jogo baixando, stand-by, não consome nada de bateria. Ele termina de baixar, ele instala. Quando tu liga o console, ele fica com o ícone do jogo já instalado. Aham. Uhum. E tu já pode jogar. Cara, é sensacional. É, tem o Vita, Seth? Tem o Vita. É, a única treta que eu tenho com o Vita, eu concordo com tudo isso que o Lanzanetti falou, o esquema deles de comprar online. Inclusive, a maioria dos jogos que você compra na PSN tem um desconto, sabe? Acho que $5 mais barato em relação à mídia física. O que quebra as pernas é que, por exemplo, jogos mais potentes, assim, tipo um Killzone e um Uncharted, ocupa muito espaço o cartão de memória. E o cartão de memória é caro para caralho. Sei, isso é verdade. Sabe? Ah, tem isso também. Isso, né? É foda, sabe? Tipo assim, se a pessoa for comprar um Vita, eu já falo com o cara, compra um cartão de 32, porque sim, o de 16 você vai encher rapidinho. É verdade. E aí, né, aí você tem que ficar, se você ficar pagando o jogo, e sem tomar cuidado de fazer backup do save na nuvem, ou então no PC, porque quando você deleta o videogame deleta o save junto. É uma maluquice aquele negócio. Isso é um troll do Vita. Eu virei 3, 4 jogos que eu perdi o save, apaguei o jogo e depois me falaram, cara, só se tu tem plus pra te fazer lá no cloud, lá passar o save. Só que bizarro que os jogos de Play 1 e outras coisas, ele tem na memória interna o save. Isso que eu acho bizarro. É, entende. O PSP, ele guarda tudo lá, porque ele usa a mesma arquitetura do PSP. Vai entender. Não sei porque não permitiu o save ser separado. Duas perguntas. Dá o exemplo do tamanho do Uncharted. Quanto que ele ocupa? É 1 giga e 6. Não, acho que é um pouco mais de 3 gigas. É uma coisa assim. 3 gigas? E tu tem alguma mídia física do Vita? Tem, porque é o cartãozinho, né? É um cartãozinho de memória também. Só que eu não sei até qual tamanho que ele vai, não. Mas é como se fosse um cartuchinho. É como um cartuchinho. Que jogo tu tem? O Persona 4. De mídia física? É, física. Fiz que eu tenho Uncharted, eu tenho um Tales of alguma coisa, remake japonês maluco que eu comprei na Play Asia. Ah, sem série. Tá, e o que que vem? Como assim, o que que vem? Vem o cartãozinho. A caixinha azul. O cartãozinho e mais nada. Se vier um papel de manual é muito, normalmente não vem nada. Não tem manual, esqueceram? Pô. Não, a gente tem que considerar também que essa geração de manual foi uma vergonha, né? Acho que só os jogos da Nintendo que veio com alguma coisa, porque o resto, nossa senhora, tristeza. Os primeiros de Play e Xbox vinha manual caprichado. Depende. Caprichado? Os norte-americanos, por exemplo, da Capcom, né? Tu pega lá o Street Fighter, tem todos os golpes certinho. Aí tu pega o europeu, já é preto e branco. Tu pega os jogos da Sony europeu, já aquela coisinha com os telefones e os comandinhos, já é feio. Os brasileiros, meu Deus, é duas folhinhas e agora. E não, e o God of War Ascension, sem vergonha, os comandos vêm na parte de dentro da capa, no caso, a contracapa por dentro. Mas aqui essa arte é uma coisa agora que... é os comandos, pelo amor de Deus. E não é caro pra eles fazerem um manual legal, né? Não é caro, pelo valor que tu paga pelo jogo, pelo amor de Deus. Ah, peguei um exemplo aqui. Final rápido. 13 tem um manual sensacional. Peguei um exemplo rápido aqui, só que pra consultar. Eu peguei o Perfect Dark, já que falaram, né? Zero. É, o Zero. E tem um manual todo colorido, bonitinho, isso, tudo, né? E de Play 3, eles têm o Star Ops aqui, que não é tão velho. O manual dele é grosso. Deixa eu até olhar quantas páginas tem bastante. O do Final 13 também, pra jogar, é bom pra caralho. 45 páginas tem o do Star Ocean. Star Ocean 4? Eu tenho... 4. Os 4 ou 5 jogos originais de Wii e todos eles são lindos. Lindo, assim, as caixinhas caprichadas. Dois deles tem capa alternativa, que se tu puxar o encarte tem do outro lado. Manuais caprichadíssimos, que eu compro e dá gosto. Eu até, quando comprei os primeiros ali, levei lá no Julie e digo, Julie, olha que coisa linda. E o Julie chorava em cima. É o Mario Galaxy aí. É o Mario Galaxy aí também. Mas, né? Mario Galaxy, mas tá 66 morrendo. Páginas. Tá morrendo, tá morrendo, não adianta. Agora o manual vem digital, né, cara? É, vem digital. Quando tu compra o jogo, tem lá. O próprio The Last of Us é assim. Eu tenho a mídia física do The Last of Us. e tu tem assim, tu instala o jogo, inclusive tem o íconezinho pra te iniciar o jogo e o íconezinho do manual. Sim, tá certo. E eu, que é isso, brochei e pinto no chão, né? Tem lágrimas. Isso vocês sentem falta, então? Porque na, com certeza não vai rolar mais. Pelo, né? Colecionismo, sim. Ah, já era. Tudo agora, se você quiser um trabalho um pouquinho melhor, é edição de colecionador. Só pra finalizar a contextualização da época, depois a gente fala um pouco mais das nossas histórias. E jogos independentes, né? Foi o que causou furor na geração. Acho que aí, primeiro porque... que foi o maior, o Braid, né? Exato. Eu tava até pensando, eu digo que o IGF existe faz o quê? Uns 15, 16 anos já. Eu nunca acompanhei, mas acho que comecei a acompanhar em 2010, por aí. E foi quando o Braid estourou em 2008, se não me engano. Isso aí. 2009? 2008. Que, velho, o que, que foi aquilo, sabe? Um jogo do Jonathan Blow, exato. E, velho, aclamado por todo mundo, assim, quem jogou gostou pra caralho do jogo. Então eu só queria saber se alguém de vocês jogaram aí o Braid na época, pra comentar um pouco. Ou fui só eu mesmo que fui pro downloading da época. Eu nunca joguei Braid. Nem vai jogar? Nem não, não me faz falta. Não me faz falta? Caralho. Um dos melhores jogos. Desculpa, da geração. Eu joguei outros indie independentes, achei bem legal, tem até uns que eu acho muito legal, mas não, sei lá, não vou jogar Braid, sei lá. Steph, tu jogou independentes aí, muitos na geração ou não? Cara, eu joguei muita coisa que saiu na Xbox Live Arcade, tá? E realmente isso. Nessa parte a Live, ela contribuiu bastante, né? Inclusive, você tá falando do Braid, foi o primeiro, né? Que ele saiu primeiro na Xbox Live Arcade, depois saiu pra PC, acho que saiu pro PC depois. E eu joguei o Braid, eu joguei... Porque tem um esquema da Live, que é aquela Summers of Arcade, que acontece uma vez por ano, que eles pegam um conjunto de jogos assim, indies ou jogos mais de baixo orçamento e lançam lá, né? Então tinha muita coisa, cara, bacana lá. O próprio Geometry Wars também, que era um jogo bem bacana da Live Arcade, que eu acho que podem ser considerados como jogos independentes. Tipo, eu deixei de jogar muita coisa, porque querendo ou não, o maior volume desse tipo de jogo tá no PC, e eu tenho PC da Xuxa aqui que não roda nada, né? Mas o que saiu de console, assim, eu acabei jogando, sabe? Tipo, jogou o FES, aí. Que o FES foi o exemplo do Xbox aí, né? Foi que saiu só... Foi, joguei o FES, não terminei o FES, mas... Foi, joguei razoavelmente dele também, foi um esquema bem interessante, a galera ficou maluca na época, né? Ficou. Esquema de rotação, os milhares de easter eggs que tinha dentro do jogo, achei bem, bem interessante. Phil Fish que agora abandonou o Twitter. Pois é, ficou brabo. O pessoal fazendo bullying virtual com ele, ele ficou putinha pelo... Pra Jola ainda é contra, né? Essa ascensão dos indies. Não é contra, vamos mudar de plataforma, nova geração... Mas vamos utilizar toda a potência para fazer um joguinho que roda no... Gráfico. O Seth começou a falar agora que os jogos independentes não rodam no PC dele. Então, porque o jogo tem gráfico ruim... Por causa ruim, de DirectX e besteira. Não, o jogo console. Tem gráfico ruim não quer dizer que ele não vai rodar no tipo... Não, eu tô usando exemplo de PC, porque eles vão utilizar o DirectX, porque isso sempre vai haver a ordem de software e placas de vídeo. Foi componente. Uma geração que começou a bombar o Kickstarter, começou a todas as paradas e tudo mais. Eu acho que muito do PC, do Steam, ter de sucesso por causa disso também, dos dois, três caras chegar em casa e dizer, vamos fazer um jogo, vamos fazer uma empresa. Posso dar a minha opinião imparcial sobre isso? Já vai. E aí teve toda essa questão de jogos independentes, muita coisa saindo. E eu acredito que muitos dos consoles estarem vivos hoje em dia por causa desses jogos. Porque eu acho que só de AAA os jogos eles não viveriam. Xbox principalmente. Exato. Principalmente, claro. Só porque tu não tem. Tu vê a finaleira da geração do Xbox 360, muito jogo que levou o Xbox 360 ao auge pós-Halo 4 é jogo independente ali, né? Porque a Live, essa questão do Live Arcade e tudo mais, porque o Wii, eu nem cito o Wii, porque tipo, o Wii morreu em 2010 e morreu mesmo, segue. É que vive na bolha da Nintendo, né? Sempre a mesma coisa, aquele mundinho fechado dela... Ninguém mais falava do Wii. Tá certo que tem os jogos americanos agora, com a versão americana do Xenoblade lá do... É, faz tempo, mas é a última coisa que lançou, né, cara? O Last Story, mas o que que teve lá por último, aquele lá do... Pandora's Tower. Acabou, velho, é isso aí. Você foi. E o Play 3 também, que quer Guacameli, toda essa galera aí, o Journey, velho. Journey eleito o jogo do ano por muita galera. Eu nem gosto tanto assim. Mas tá aí, velho. Sabe por que o jogo independente fez tanto sucesso? Nós tava numa geração assim, ó. Eu também compartilho a minha opinião que nem o Frajola. Eu tenho um console potente, sério. Eu quero a coisa gráfico, quero eles usar o poder máximo. Só que assim, ó, muito jogo, as histórias estão ficando bem mais ou menos... Muita sofisticação custava a história. Então, por que o indie se deu muito bem? Aquela simplicidade de fazer uma coisa um pouco mais simples, que tinha uma mensagem, uma história, também simples, mas uma coisa que remetia a algo muito foda, e easter eggs, isso marcou muitas pessoas. Tipo, vamos pegar como seria esse jogo, como eu gostaria que fosse, por exemplo, na época do... Vamos supor, se o NES fosse lançado hoje em dia, ia ser assim, saca? Os jogos com uma coisa mais... Não, cara, na época era criança que jogava videogame. Então... Não, mas aí que tá. Esses jogos indie, eu acho que atrai também as crianças, mas também puxa nós, o nosso lado da infância. A gente é adulto e a gente pensa, olha, coisa simples, que... mas tem uma história foda, saca? É que o pessoal você faz isso porque eles fazem o que eles querem. Eles não dependem de uma publisher pra lançar o Call of Duty Ghost, tem que ser assim, entendeu? E o orçamento... Não tô falando mal do Call of Duty Ghost, fique claro. Sim. Eu tô falando que eles têm que lançar o que tá lá no contrato. Aqui não, vamos fazer um jogo aí tu, sobre a vida de... Que nem o Tudimun, o cara fez um jogo lá sobre... Tu jogou, né, Fuca? O menino que tem as pegas e tudo mais, velho, foda e pra orçamento, caralho. E o baixo orçamento, e é um jogo, os caras fazer jogão assim, que marca mais do que jogo que é pra ser AAA e sabe, no final é bem mais ou menos. Deixa eu ver, o Bastion, cara, que jogão, cara, muito... Eu joguei no PC, mas tinha pra Xbox, achei muito jogão. E... O melhor jogo que eu já joguei, saca? Seth, tem alguma opinião quanto a isso? Teve essa geração, ela definiu determinados padrões numa época aí. Você pode até botar, quiser botar a culpa em alguém, você pode botar um pouco a culpa, por exemplo, no Call of Duty. Porque depois que ele saiu, cara, a gente teve uma enxurrada de jogos de first person, verdade, assim, baseado em militar e com multiplayer qualquer coisa. Aí também veio aquele esquema dos jogos anuais, né? Fora os jogos de esporte, que já era meio, desde sempre teve, né? Exato. Mas aí todo ano tem o Call of Duty, fica intercalando entre aquelas duas empresas. Então, tipo assim, eu acho que o indie, a gente começou a tomar gosto pelos indies nos consoles também, porque querendo ou não, a gente entrou no ciclo de mesmice. Então era toda semana tinha um jogo, um shooter genérico, ou um jogo de corrida genérico, alguma coisa assim. Então foi tanta repetição, tantos jogos de estilos tão parecidos e sem nenhum conteúdo diferenciado entre si, que aí quando você pega um Gone Home, você pega, às vezes falaram um Limbo, um Shadow Complex, um jogo assim que tem uma, digamos assim, um orçamento menor, mas que tem umas ideias interessantes. Não necessariamente precisam ser ideias de coisas que a gente jogou quando a gente era jovem, sabe? É, um exato. Jogo pode que tem aquele que... estilo assim antigaço, da época do Master System, do Super Nintendo, então não precisa ter apelar pra nostalgia necessariamente, exato, sabe? Concordo. Mas fugindo um pouco do padrão, pra gente já ficou sendo uma coisa maravilhosa. É, a minha opinião é exatamente a mesma do Seth. E eu gosto de fazer a comparação de entretenimento com o cinema, sabe? Porque o cinema também, os blockbusters aí, eles são tudo muito, muito parecidos. É. É tudo muito meio igual, assim, claro. Sempre vai ter um ou outro que a gente vai achar legal, como os AAA. Tem vários AAA que eu acho legais, assim, de jogar, né? Claro, não tô normal, falando né? mal, não, claro, exatamente. Mas tem muitos filmes alternativos aí, como jogos alternativos, que ninguém dá muita bola, aí tu vai jogar, tu vai assistir, tu acha, pô, que bacana isso aqui, né? Por que não? E até a questão que o Lanzoni falou aí do... Eu acho que o pessoal que não joga jogo independente, tipo o Frajola, ele vê de fora, ele vê, ah, isso aí tem gráfico ruim. O pessoal tá apelando pra nostalgia, que nem o Lanzoni falou. Mas não é isso, é muito mais profundo do que um jogo AAA que seja. Agora que a gente tem umas histórias bacanas, tipo Last of Us, que foi uma história que todo mundo, sim, comentou e ficou pensando, o Spec Ops The Line e tudo mais, que são jogos, sim, assim, mais... Cara, porque, né? Olha só, o último jogo... Mas enquanto isso, só pra terminar, tipo, sim, esses jogos aí como Gone Home é uma história simples, mas é uma história, uhum, nova. Uma história que ninguém nunca viu, nunca fez. Então vamos fazer isso, vamos ver o que vai dar. E tá aí, né? Foi eleito o melhor jogo independente do ano lá, claro, VGX, blá blá blá, mas foi, sim, sabe? Sim. Então, é. Tem lá o Papers, Please, que é um jogo, cara, o que é Papers, Please, sabe? É muito simples, mas é muito foda, velho. Stanley Parable, cara? É. Ah, cara, ó, o demo já é muito foda. Só pra vocês terem uma ideia, o último jogo que eu terminei mesmo foi o Primordia, que é um adventure classicão, que eu peguei no Steam, tava na promoção ali, que tem os gráficos anos 90, uma história bacana, uns puzzles que me fizeram sair o cérebro pela orelha, porque eram umas coisas que há muito tempo eu não fazia assim, saca? E é um jogo super simples. E eu fiquei ali quebrando a cabeça nos lugares que eu tinha vontade de atirar o computador pela janela de raiva, saca? É tão fodido que é. Bom, tá, mas então tá aqui dizendo pela nostalgia? Não, não mais pelo menos, contrário. Pra jogar. A gente esse... tá falando não, o contrário. Não, outra coisa. Tipo, tu vê de fora, tu acha que é gráfico ruim por causa da nostalgia. Tu, ah, não. vou jogar isso aí. Eu que jogava no... Tu fala muito isso. Se eu quiser jogar isso aí, eu pego meu NES de volta. E não tem nada a ver. É, cara, os dois jogos que eu mais me prendi, sendo de mais horas que eu tenho, eu contei. Guacamelee, que eu platinei, e Hotline Miami, cara. Eu tô quase platinando. Cara, que é um jogo que, meu, não... É simples, mas te prende. Tu tá lá, tu tá no ônibus, tu tá não sei onde... Tá, te prende, cara. É incrível. É incrível. Nem eu sei te explicar, mas ó, é um troço que te puxa. Outro, Retro City Rampage, cara. Que jogão, meu. É super. Sim, fantástico. Curto pra caralho, meu. É GTO, não. Não é isso, a gente tem tiração com várias coisas, com várias sacadas legais com os jogos. Os caras são fã de videogame hoje em dia. Não é que eles estão querendo dizer, vamos chutar e vamos dominar. É muita homenagem pra outros jogos, que é a maneira deles. Eu posso ver até o Super Meat Boy aí, que é um exemplo de dificuldade. Meu Deus, que é meu muito foda aqui, sabe? Sensacional esse jogo. Mas eu joguei aqui com o Frajola. Ele, ah não, tá jogando isso aí de novo, cara, no meu Xbox. Sai daqui, cara. Que jogo no PC lá, deve terminar. Vou jogar muito Xbox. Simplesinho, tá? Mas tu tá querendo entrar nesse assunto de indie. O que é aquele Motor Race que eu tô louco pra jogar? Aí, ó, viu só? É indie. É, cara, é dois malucos. Ah, é o Trials? Não, aquele... É Motor Race, que é um remake, tipo um remake do Rock'n'Roll Racing. É. Ah, bom. Que aí a gente entra na parada do Kickstarter e tudo mais, que lançou e tudo. Que eu acho que começou foda o Kickstarter com o Tim Schafer e o lançamento lá do Broken Age, que deu merda, mas tudo bem. Mas... É isso que foi anunciado na VG com sim, que ainda... o Frodo lá e tal. É. Ah, e aí até a questão, que acho que começou, esses caras começaram a ver que era possível entrar no Greenlight, que é o Steam Greenlight, e lançar seu jogo lá e ganhar uma grana e fazer uma coisa legal. Ok, Gina Funico lá, o Mighty Number 9, que é um Mega Man. Exato. Olha, Fuca aí foi de Mega Man, e aí? O que tem a falar sobre Mighty Number 9? Tô esperando esse jogo aí, mas isso aí é o Inafune, assim, tipo, jogando na cara da Capcom, ó. Mega Man tem que ser assim, tá? Foda-se vocês. Vocês, eu saí dessa merda aí, mas eu vou continuar fazendo, tá? Então chupem. Esse foi meio que um apanhadão nosso, tá? Nossa, tem muita mais coisa aí, muito mais rolos que aconteceram, mas não vamos detalhar. Eu só queria comentar, então, algumas histórias pessoais aqui, já estamos com quase uma hora de cast, pra comentar o que foi nessa geração pra vocês, assim, porque eu lembro, eu quero citar um dos momentos mais legais pra mim, depois eu vou pelo Seth e tal, vou indo por ordem. E, cara, eu acho que um dos momentos mais fodas foi o que a gente falou no começo. Eu não dava muita bola pro Wii, mas eu ficava, ó, legal, isso é legal. Mas eu nunca vou ter um. Aí comecei a namorar, e aí eu queria muito PlayStation 3. Eu pensei, não, eu vi o Play 3, joguei muito Play 3, eu, não, cara, eu vou ter que comprar um Wii antes do Play 3, porque o Play 3 vai ser aquele videogame que eu vou jogar sozinho, eu muito, por mais que eu queira, mas vamos comprar um Wii e vamos ver qual é. E eu lembro que ele chegou num sábado de manhã, e a gente tinha combinado de sair e tal, de tarde, de noite, sabe? A gente não saiu, a gente ficou jogando o dia inteiro Wii Sports. Foda-se gráfico, foda-se tudo, era divertido, foi muito foda. E com o Wii Sports veio Just Dance, e com Just Dance veio Coiado. Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, velho, que é aquilo? Então, quando veio Donkey Kong, Metroid, pronto, foi assim um dos videogames mais fodas. Até a gente fez um cast só sobre o Nintendo Wii, sabe? Sim, então, eu acho que foi uma coisa maneira assim o Wii. Então, controle e movimento e tudo mais, querendo ou não, foi maneiro. Você tem algum comentário sobre isso também? Acho que tiveram experiências Wii, bacanas. Não, do Wii, claro que foi Just Dance. Pra mim, foi uma coisa que eu disse que eu comprar. Né, cara? Que eu vi aquela primeira música da Cash lá. TikTok. Cara, eu tenho que ter esse jogo. Eu comprei, que eu comprei do Pablo. E aí eu logo não funcionou o Drive, que era pirata, né? Tudo bem? Pipichu. Aí eu fui lá e comprei o HD. O primeiro jogo que eu botei foi o Just Dance 1 e 2. E aí, cara, nós saía todos. Tudo na pré-festa, a gente tava jogando Just Dance. Foi lindo. Hoje meio que morreu, né? A gente tem uma morrendo. Mas um exemplo muito. Assim foi aquele que nós tínhamos no Bernardo, que tinha aquele casalzinho. Você lembra? Não é, não. Tipo, era um casal que nunca jogava videogame. Eles não jogavam. Eu não lembro o nome deles. Giovanni, acho que não é. E a menina. É o casalzinho. Eles não queriam jogar. É legal que acontece, porque tipo, eles não jogam videogame. Nunca viram, não me interessa e tudo mais. Aí viram o Just Dance. Eles, tá, vamos dar uma tentada, né? É, mas eles estavam envergonhados. Aí nós saímos dali. Eles começaram a jogar. Eles não pararam de jogar, ali, cara. Eles ficaram umas 3 horas direto jogo, eles perderam vergonha, tudo. Não tem mais. É, isso é legal, que atrai esse pessoal casual, sabe? Tipo... Sim, a gente viu isso acontecer. Tipo, esse mercado casual em crescimento, ele tava ali exposto, sabe? Foi uma geração que teve esse boom. Quem não jogava, eu tinha medo, sei lá, dos controles, tem muito botão. Pegava o bagulho do Wii lá, o emote, e jogava simplesmente. Muito fácil, muito simples. Não é nem por isso, mas é que eu levava o videogame na mãe da ex-namorada e, tipo, todo mundo jogava. Essa parada é muito foda, assim. É, cara. Foi um acontecimento que eu nunca não tinha visto acontecer ainda nos jogos, então. Do Wii eu posso colocar 4 pontos. Primeiro é esse mesmo ponto aí de eu levar lá na casa da Alice e o pai dela, que é uma pessoa super simples, assim, uma pessoa do interior, que tecnologia pra ele não dá bola, não tem a mínima noção. É, essas coisas assim, dele viciar no boliche e ninguém fazer uma maior pontuação que ele, sabe? Coisa assim, né? E, tipo, eu joguei muito multiplayer lá no Blizzone de Mario Kart. A gente nós jogava horas e horas e horas de Mario Kart madrugada dentro. É, Mario depois Kart o Blizzone, tá bom. Depois o Blizzone foi comprando os instrumentos. Então a gente tocava Rock Band, não, era Guitar Hero. E rock, é uma coisa que veio dessa geração, né? E Rock Band, que a gente fazia a banda inteira, cara. Tipo, o pessoal cantando, cada um no instrumento, bateria, guitarra, baixo, que era muito karaokê, massa de fazer. Hã? Funciona com karaokê? Sim. Sim, com karaokê nunca também, aí, tudo. É, como eu nunca vi, eu trouxe aí no virado de 2010. Também não tava aí. Ah, eu tava namorando. Mas eu lembro, cara, eu trouxe aí as guitarras. E o It. É. Sim, Lanzanai tava junto. Masters com Will. E é, Rock Band, Guitar Hero veio nessa geração. Os plásticos dos. Sim, nossa, muito e tal. E mesmo o Wii não tendo, tipo, jogos super apelativos popularmente, ele tem jogos alternativos que eu gosto muito. Que eu inclusive comprei eles pro originais e tal. Que são jogos até pouco conhecidos aí, mas que são jogos que eu curto muito, saca? Acho muito legais, assim. Melhor JRPG da geração é o Xenoblade, né? É, o Xenoblade. Exatamente, aí, né? Pá. Então, Seth, conta aí alguma história sua aí, legal, se você quer. História mesmo, não tem nada não, mas não. Eu achei interessante dessa geração, mais no que começou no Xbox, na verdade, que foi justamente a minha inclusão no online, no jogos de luta, sabe? Ah. Porque antigamente aquela coisa, né, que você jogava jogo de luta assim, você tinha... Qual que era o máximo de contato que você tinha? Só um parênteses, você era o melhor do bairro, né? E aí... Exatamente. Tipo assim, eu era melhor no Street Fighter rodoviário, né? Enchi a tela de Alex Fu lá com o Guilherme. Sim. Mas... aí, cara, tipo assim... Você tinha, tipo assim, a sua turma de amigos, né? Que contava em casa pra jogar Street Fighter, Mortal Kombat, essas coisas, né? Até mesmo Killer. E você tinha, normalmente, aquela pessoa da galerinha que era o cara mais viciado. E depois que você tem acesso ao online, você vê que você é um merda nesse jogo. É bem por aí, cara. É aí mesmo. Em qualquer jogo, né, cara? Cara, qualquer jogo de luta, inevitavelmente vai entrar um cara e vai te humilhar, sabe? Aí você começa a passar raiva com essas coisas. Às vezes, tira o cabo dele. Às vezes você ganha do cara, talvez você perde. Inevitavelmente, uma vez ou outra, alguém vai te mandar uma mensagem te zoando, reclamando, xingando, sabe? São coisas que o recurso do online traz pra você. E foi, eu achei legal também, porque eu sempre joguei jogo de luta casualmente, até mesmo hoje eu continuo jogando casualmente. Não tô nem perto de jogar de maneira profissional e tal, ou até mesmo mais séria. Mas isso me criou o interesse de assistir, por exemplo, Evo, esses campeonatos, né? De jogos de luta, assim, e até mesmo pegar isso, pelo menos o basicão, assim, pra gente estudar e tal, pra não ser tão humilhado horrivelmente quando tá jogando online com os outros. Mas me criou o interesse em assistir esses campeonatos, esse negócio da comunidade de jogos de luta e tal, que é bem interessante você ver que é muito mais de saber da Hadouken, Shoryuken, sabe? Tem muito mais além disso. Eu também entro nesse jogo de luta do Seth aí. Graças ao online e tal, a gente viu que é ruim. Tudo que ele falou é igual. E o Evo também, cara. Eu comecei a assistir a Evo e tal. Querendo ou não, é um campeonato super mega profissional, mas é bom pra gente aprender alguma coisinha ali, algum macete. E, cara, tu acaba torcendo, tu acaba criando um cara que tu vai gostar mais, que tem um personagem que tu joga. E apesar do Mike Ross hoje em dia ser chamado de Mike Loss, eu gostava bastante dele porque eu jogava com o Honda, né, cara? Então, o Honda é apelação foda. O Seth também joga bem de Honda, apelão, mas tudo bem. Não, a gente joga mais ou menos. É aquele negócio, né? Sessão, né? Antigamente, sessão em fliperão dava briga, né? Jogava o cara no cantinho da sessão, e aí no online você pode fazer isso de boa, sem riscos de dano físico. E, cara, a primeira vez que eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, tu tem que parar de apelar, sabe? E eu vi que ele era meio ruim, e daí eu, beleza, não vou responder. E ao mesmo tempo eu recebi uma outra mensagem, tipo, me zoando, porque eu perdi muito, cara. Bato, é muito fichinha, assim, alguma coisa assim, sabe? Mas daí o cara, o que é online, sabe? O pessoal fala mesmo, não quer dizer nada. Pior, pior que é. E aí, bora lá. Ah, sempre foi hoje o cara querendo me excluir lá. É, não mole, não sei mais. Pior. Tá, agora tu faz a pergunta que tu fez pro Alex, faz pra mim. Trajola, momentos marcantes da geração. Opa, eu tenho que falar antes do Fuca, né? Tem que falar antes do Fuca. Não, um exemplo bem rápido agora, que foi quando eu joguei Final Fantasy 7, que morreu a Ares. Aí eu assisti o filme que parecia a Ares, eu senti aquela tristeza. Cisco no olho. Aí veio o Advent Children, não, o Crisis Core, que aparecia várias vezes. Também larguei um... Saiu um cisco do olho, tá? Chorei. Como é que é? Lágrimas de macho. Mentiras. Isso. Totalmente justificável. Não é gay chorar. Só que foi uma outra vez em cada jogo, né? Aí, tempo depois, todo mundo jogou Metal Gear 4. Eu falava isso, falava aquilo. Claro, sem spoiler, nada. E eu... Bah, eu vou jogar na hora certa, né? Aí passou, acho que 2-3 anos. É a hora certa, 10 anos depois. Sei lá, eu disse, é agora. Fora, é certo, porque ninguém mais falava do jogo, spoiler. Tá certo, aí, agora eu vou jogar. Tinha acabado o hype, tá certo. É, daí eu peguei e comecei a jogar. Só vou jogar ele, porque eu tinha o costume, compra muita coisa, joga um pouco daqui, testa um pouco isso, dali, viu? Testa aqui, vou deixando ali. Cara, ainda tô fazendo isso. Mas eu botei o Metal Gear lá no videogame no Play 3, eu disse, só vou tirar daqui quando eu virar. Cara, da metade, acho que não tô lembrado, mas da metade pro final, cara, é a coisa mais emocionante na vida. Cara, todo. Mas digo, o momento que ele começa a se foder, o cara, pô, Kojima, por que fazer isso com o cara? Já em Shadow Moses. Cara, se eu não me lembro, foi 4 ou 5 vezes que eu pausei o jogo, pô, você caiu os olhos, meu. Sério? Não, cara, sério, meu, foi uma emoção que nem filme, não. Não senti. Eu achei emocionante o Metal Gear por causa das menções, e o cara tinha que ser muito fanboy pra jogar o 4 e achar legal, assim. Quem começou com o 4... Não adianta. Não adianta. O 4 tem um defeito, que ele é um jogo pra quem jogou os outros, cara. Porque eu acho que quem joga ele standalone, assim, vai achar o jogo, sei lá... Aquele bagulho de tu apertar X pra ver o que tá rolando, o que ele tá lembrando. Cara, isso é sensacional. Até o Guterres viu os vídeos do Phantom Pain, aí ele veio me pedir, né? Fuca, tu que é muito fã e tal. Tu acha de começar a jogar por qual? Dá pra jogar só o 4? Eu digo, meu, joga tudo, não adianta. Mas eu acho que se tu falar pra jogar tudo, a gente até... Vamos meter aqui. Joga desde da parte de lançamento dele, sabe? Não, assim, isso aí... Não joga por história, joga por lançamento. Isso aí eu sempre falo, inclusive eu comentei isso aí com o Tubarão essa semana, que ele pegou o BioShock Infinite do Lanzoni pra jogar, que eu não joguei ainda nenhum BioShock, deixar claro essa mazela minha na geração, que será corrigida em 2014, eu garanto para vocês. Mas ele disse, eu vou jogar o BioShock Infinite. Falei, tu jogou primeiro? Não joguei. Eu digo, jogo primeiro. Ele disse, não, o Lanzoni me disse que não precisa, porque na história do jogo o Infinite é antes. Eu digo, se os jogos foram feitos na ordem de lançamento, é porque o jogo, a história foi pensada assim, saca? Então, pro Metal Gear também, joguem na história, na ordem de lançamento. É verdade, também. Porque é melhor, saca? O jogo foi Metal pensado Gear, assim. Então, foi um momento foda. As revelações é coisa que tem que jogar o primeiro, porque tu vai se jogar muito mais, enfim. Mas já naquela parte que ele retrocede em gráfico e volta pro 1, pô, quem no mundo ia ter uma ideia dessa? Você lembra? Foi bizarro. E eu pensei que dava pra zerar o jogo, não dá, né? É, eu pensei, pá, não vou... Zerar o Metal Gear Solid 1. E, cara, fantástico. Pra mim foi... Metal Gear é... Seth jogou? Fora a batalha final do Metal Gear Solid 4, que você vai intercalando, né, entre os personagens, quer dizer, que é o negócio mais épico da história dos videogames. É um dos momentos mais fodas nessa geração. Eu já jogo agora na mesa, já tiro aqui, ó. Pra mim foi o melhor jogo da geração. Sim. É, né? Pra por isso que eu comprei o Metal Gear Legacy, tenho tudo na minha casa. Tudo. Eu tô namorando essa versão. E não vou vender o 4. Fusca, algum momento legal aí tu queira compartilhar? Pois é, eu falei só do Wii, assim, saca? Mas eu me emocionei assim, ó, de verdade, verdade, verdade, duas vezes nessa geração. Que foi com o Metal Gear 4, que foi motivo de eu ter comprado o PlayStation 3 na época. Uhum. E o pessoal aqui da risada e tal, sofro bullying do Case por causa disso. Mas pra mim a melhor franquia que surgiu nessa geração é o Dead Space. Que quando eu vi o primeiro que bom voltar. Meu Deus, eu sempre quis jogar uma coisa assim, saca? Aliás, a gente recebeu um e-mail de um cara falando isso até... Pra no próximo... Nesse cast, tá? Tá na leitura de e-mails. Sim, daí eu vou ler contigo com o Frajola, que vocês vão ficar meio de cara. Mas é uma coisa do Dead Space Survival Horror, bem legal. Não, tudo bem. Mas então, que é uma... Nós que era fã de Resident... Pô, quem é que não gostava, né? Tal, né, meu? Tipo... E aí os caras lançam Resident Evil 4, que eu adoro Resident Evil 4, mas o 5 foi horrível, o 5 mudou tudo, assim. Horrível. O 5 concorda, porque foi horrível. E aí, vamos lá, Dead Space... Sim, foi foda, e aí, né? O Dead Space, cara, tipo... O primeiro jogo é muito bom, cara. Primeiro então, assim, que foi uma coisa, assim, que me... Muito nostálgico de ver uma geração atual com coisas de survival horror antigos, assim. Foi uma coisa que me emocionou muito na época. Uhum. Eu lembro, assim, que eu não parava de falar pro meu pai, que é muito fã. E meu pai também jogou o primeiro, o segundo, o terceiro no Dead Space. Ele não jogou ainda. Mas, assim, foi muito marcante pra mim. Então, esse momento, assim. Ah, e de RPGs atuais, não muito. Mesmo eu... Mas é legal... É legal ver que o gênero vive ainda, saca? Sim, é legal. Vive naquelas, sim, e toma aí Persona 5 no Play 3, Isso tá aí, é foda, tá aí, pra caralho. Saca, tá aí. Mas assim, de fortes emoções mesmo, assim, foi o Metal Gear 4 e veio o Dead Space, saca? Tamo junto, então. É, isso aí. Lanzonete, quer falar alguma coisa também? Com certeza. Todo mundo contou as histórias. Dead Space me marcou, Metal Gear, já falei que comprei o Legacy, que sou da jogatina de Wii. Mas eu vou falar dois momentos que, assim, não imaginava que eu ia falar, mas um deles, dá pra contar PC na época. Eu nunca me esqueço quando saiu o Call of Duty Modern Warfare 2, cara. Foi uma loucura. E eu chamei meus amigos, Ricardo Tunes e Everton, Felipe e Valandro Pereira, pra... chegou o Modern Warfare 2, vamos comprar um cocão, vamos sentar e vamos jogar. Beleza, comecei o jogo. Comecei junto com eles. Cara, vocês acreditam que eu nunca vi 2 horas e meia de jogo passar tão rápido em toda a minha vida, de tão bom e imersivo que era o jogo, cara? O Modern Warfare 2, eu lembro que o Rick, o Slash Rick lá do Jogabilidade, na época, na Loading, falou que terminou em uma sentada. Eu terminei em 2. Sim, foi, cara, tipo, eu só parei pra almoçar e eu... Vambora, vamos terminar. Cara, eu gostei muito desse jogo, cara. Você pode me chamar também. Não, eu também gostei. Eu gostei pra caralho. Velho, a imersão dele, os esquemas lá na neve. Eu acho que eu parei no meio dos tiros lá no Rio. E nós emocionados. Os caras falando de português. E essa porra aqui. Não era 2, 3 frases. Era vários diálogos, assim. Que época estranha. Ele se emocionava, saca? Era muito foda a imersão. E nós dizia, cara, é um first person. É filme isso aqui. É muito foda. Eu já tinha virado um. Eu já babava muito. E o dois matou a pau, saca? Assim, ó, eu virei ele, acho que foi umas 3... Aí foi baixando, né? Eu foi me diminuindo. Segurei pra não virar na primeira, porque eu pensei, cara, eu quero aproveitar, degustar esse jogo devagar. É que na época era legal que ele não era anual, né? Ele era um jogo só ali que existia. Sim, e aí virou anual, né? Aí teve a polêmica da missão lá do No Russian, que tu matava as pessoas. Ah, lembro. Exato. Cara, um jogo que tinha várias missões que chamavam a atenção por polêmica, assim, era muito foda. E GTA, o 4 e o 5, te marcou também, Lanzonete? Sim, com certeza. Histórias secundárias, cara. O 4... A primeira vez que eu vi o Play 3, acho que o senhor estava junto. Foi com o GTA 4, né? GTA 4, o André jogando. Cara, o André jogando. Eu tava quase pedindo de joelho, deixa eu jogar. Mas, cara, eu comprei o console hoje, deixa eu jogar aqui. Eu tinha 2 jogos. Ou era um só? Era MotorStorm e GTA 4. Velho, pelo amor de Deus, quero jogar isso aqui. Ele comprou em 2008, acho. É, 2008. Na época eu não tava muito ligado em jogo, assim. Meu Deus, nem PC eu tinha direito. Meu Deus, deixa eu jogar isso aqui. É a 8ª maravilha do mundo isso aqui. Nossa. E o cara me tá louco, me fez passar a vontade. Vai me pagar, eu vou ainda ter esse jogo. Mas teve outra história que eu posso incluir, portáteis. É, que viu, foi quando eu peguei, fiz a minha primeira compra no Mercado Livre, que foi o PSP. E quando o PSP chegou em casa, olha só, eu comprei as cegas, eu nunca tinha jogado no PSP, via vídeos, muitos vídeos, Crisis Core, todos esses jogos assim que tinha. Foda. Meu, eu babava, disse assim, não, eu só acredito. E eu comprei nessa cegas, disse, bom, qualquer coisa eu vou vender isso aqui é novo. Quando chegou na minha casa, viu o tamanho, assim, tudo pequeno, eu liguei. Quando eu joguei o Crisis Core, que eu baixei, e o Dissidia. Esse cara, foi um momento muito... Nossa, eu entendo bem o Lazonete, cara. Pra mim foi a mesma coisa também. Fiquei emocionado jogando esses 2 jogos. Cara, eu vi assim, ó, meu Deus, o poder de Play 2 na minha mão, cara. Eu nunca tive portátil. Eu fui no mesmo dia, fui lá no Frajola e tinha... Olha os jogos que eu tinha. Street Fighter Alpha 3. Ah, eu lembro. PES. Foi lá em casa também. PES 2009. E aí eu baixei, tinha baixado o Crisis Core de Cid, assim. E depois eu mostrei isso aqui. Bom, Crisis Core eu não quis ver. O Frajola não quis ver o Crisis Core. Não, eu só vou ver quando eu tiver. não quero saber de nada desse jogo. Foi o jogo que mais se emocionou, galera. Meu Deus, eu baixava CGs, eu ficava assistindo. Quando eu vi, cara, eu vou poder virar isso aqui, meu Deus. Oh, tá louco. É, eu virei o Crisis Core em Pipichu. E depois que eu virei, eu disse, não, eu vou ter o original isso aqui. Aí eu comprei. Seth, tu tinha Pipichu lá no PSP também? Sim, né? Óbvio. Sim. É, cara, PSP é foda, né? É. PSP é um... Ele é todo focado nesses... Porque ele é um tipo de hardware que, se você tinha o destravamento dele, você podia fazer muita coisa. Não só rodar os próprios jogos de PSP, mas também emulador. Então é muita coisa, sabe? Você ganha muito no e positivo, né? Fazendo destravamento. E jogar Play 1. É, isso, e tipo assim... Cara. E Play 1... E tipo assim, ele tem, por exemplo, o Crisis Core, eu joguei uma versão UNDUP. Nossa, uau. Então é o tipo de coisa que você só consegue de forma alternativa. Você não consegue uma versão oficial dele assim. O que é UNDUP? É japonês? O áudio de áudio japonês com os menus e legendas em inglês. Exato. Eu me atrevi, depois que virei o jogo, eu baixei todas as cutscenes do Crisis Core com a dublagem em japonês. Gravei até um DVD, acho que até passei um franjola. Eu tenho que ver as vozes original da Alba. É lá. Aquela cena que tem o Sephiroth, o Genesis, que eles estão na batalha, né, treinamento, né? Em cima de Junon. Caralho! É uma das cenas que eu mais vi, Genesis e o Angel. É uma das cenas que eu mais vi a Game 3. Pô, antes do lançamento do jogo tinha esse CG. Eu vi acho que umas 400 vezes. Porra, era em Junon, né? Nossa, o que eles estão fazendo aí? Não, em cima do canhão que eles passam, cara. Fantástico. Virtual Alex. Nossa, e quando você termina e tem aquela... Tem abertura, tem o técnico da abertura do Final Fantasy 7, de todo mundo vendo, é o remake, vai sair, todo mundo vai ser remake. É, mas foi que eu falei ali no início, que eu comentei, quando aparece a Ares, cara. Oh, eu... Cara, ainda falando de PSP e Final Fantasy, esperamos, já que a Square nos deixou o Ocidente na mão, esperamos o pessoal lá do fansite terminar o Type Zero, né? Tem sangue nesse jogo, por favor. É, porque, putz. Tu chegou a jogar ele em japa, tu que é maluco, Seth? Ah, eu joguei só um pouquinho, mas ele é muito complicado, cara. É, sabe? Tem jogo japonês que a gente dá pra jogar porque é linear agora, igualzinho os Tails, né? O Zillia e o Zillia 2. Sim. Que nem tinha o primeiro Zillia japonês, americano. Type Zero é complicado. Eles são, né, bem lineares, é ok. Agora esse não dá, cara. Type Zero tem muita coisa alternativa. Missões e tal. Eu também tentei mexer, mas tem muito menu, não dá pra entender nada. E só pra comentar o esquema do PSP aqui também. Aí eu, porque nem eu tinha visto o Play 3 antes, eu nunca tinha visto o PSP. E eu vi que o menu do PSP era igual ao do Play 3, assim, cara. Eu babava, eu dizia, posso botar vídeo em MP4, ir pra faculdade, assistir. Eu vou ter tudo na minha mão. Cara, ficava maluco, né? Eu ficava maluco. Era uma época foda. Ouvi os podcasts, nossa, botava um cartão de memória. Meu Deus, eu ia pra faculdade, escutava música, ô... Uma época muito foda. Teve uma vez também que o God of War Ghost of Sparta... Ah, pior. Eu baixei ele 2 dias antes de sair, eu virei ele em 2 noites. Eu virei no dia que foi o lançamento do jogo, saca? Eu sempre falava mal de God of War. O Seth faz isso bastante. Você lembra que nas gravações antigas eu falava mal de God of War, que era só apertar botão? Eu comecei a gostar de God of War por causa do PSP. Pois é. Que eu joguei os dois, eu gostei, opa. E Frajola, e a maluco do PSP deu uma desilusão. Quantas vezes a gente vê aquele trailer do Parasite F e Turtle Bird e dá os... Meu Deus! E é um dos... Sim. Uma das piores decepções da geração. Pronto. É, com certeza. Infelizmente. Decepção foda. Finalizando então, graças... Vou dar o ar de Man Tears agora. Vamos chorar. Mas pois graças não. A essa geração e ao advento da internet e dos muitas coisas... Tivemos downloading, tivemos primeiro Jovem Nerd e tal, pessoal, tem até gente que não gosta, mas foda-se. E toda essa galera que a gente começou a conhecer por causa dos podcasts, a gente começou a voltar a jogar videogame, pelo menos eu e o Lanzonek, que a gente tinha dado uma parada e tal. E com tudo isso, a gente conheceu o Seth na BGS. É verdade. Sim. Porra, a gente conheceu toda essa galera aí, né, que a gente sempre ouviu e tal, e comentou e começou a jogar. O Kaique, a gente jogava Street Fighter, quem é o Kaique? É, o Super Controle existe por causa dessa da geração, né, que nos possibilitou fazer a ponte aérea Carlos Barbosa São Paulo anualmente. É, anualmente. Esse 10 deve fazer um cast só de... tem muita história desses últimos anos da geração aí do que interligou. Claro. Quem é jogatinho de Street é o Six, Kaique, o Will. Tu nunca jogou com o Seth, né? Hã? Tu nunca jogou com o Seth. Nunca joguei com o Seth. Não, nós temos que marcar um dia pra jogar. Então tá, então tá. Então vou. Eu tenho a minha cópia lá na Plus, aí eu tenho que baixar, porque não tem espaço no meu HD. Porra, eu abaixei e foi tudo o HD, não foi mais nada. E isso é maneiro, cara. A gente conhece tanta gente aí agora, ouvintes e pessoas que a gente vai atrás, jornalistas de games e tudo mais. E até a equipe do Super Controle, que era nosso. Quatro e Julie, aí, velho, veio muita gente de fora e tal, então isso foi muito foda. Foi uma geração feliz, eu digo. Foi a geração... volta aos videogames e de todo mundo, acho. Então tá, já que... Tem uma introdução em PC também. A gente não vai fazer um top 10 jogos que nem Games on the Rocks, não se preocupem, mas eu queria falar aqui, eu sei que o Frajola e o Fuca já tem os preferidos da geração, mas querem comentar pelo menos três jogos fodas da geração pra vocês? Vamos começar em ordem alfabética. Alexandre, por favor. Nossa, cara, então tá. Pra mim, o Xenoblade, que foi realmente o melhor de RPG que eu joguei na geração. Inclusive, temos o podcast aí do Zero Blade aí embaixo, né? Com o pessoal da Overkill aí, que foi um review sem spoilers, então vocês podem ouvir tranquilamente. Cara, Bioshock. Bioshock foi uma franquia bacana, vou falar da franquia de maneira geral, né? Que foi uma mistura de um shooter interessante com uma história complexa e bastante legal. E pra finalizar, caramba, deixa eu pensar aqui. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4, que foi o que deu vida ao meu PS3, que por mais que eu tenha comprado ele antes, ele ficou muito tempo guardado, porque eu não tinha absolutamente nada pra jogar. E eu falei assim, não, ele deve ficar guardadinho aqui pra quando o Metal Gear 4 sair, aí ele vai dar o ar de graça. E deu muito bem o ar de graça, cara. Metal Gear 4 é foda. Claro que é muito foda pedir assim três agora de cara, mas acho que é legal. Vai lá, Fuca. E aí? Ah, então, eu já falei antes, eu vou colocar o Dead Space. Como franquia também, né? Franquia, né? O Metal Gear 4, o terceiro jogo, cara. Pra mim ficou tudo... Esses aí que foram mais emocionantes que eu lembro de cabeça agora. Eu acho que a franquia do Uncharted, eu me diverti muito jogando, saca? Colocar a franquia do Uncharted também nisso aí. Sabe uma coisa, só pra falar do Uncharted, eu joguei o 1, 2, 3 em ordem, mas eu e o Frajola acho que somos os únicos do mundo, cara. Eu vejo por aí o pessoal comentando que gostamos mais do 3 do que o 2. Eu gosto muito do 3, eu acho muito legal. Eu também, mas muito eu gosto mais que o 2, cara. É muito, o 2. Sei lá, eu acho muito Sessão da Tarde de Indiana Jones. O 3? O 3 é muito, eu também concordo. Muito mais que o 2, cara. Sim. Eu acho muito... Cara, eu queria colocar um JRPG, mas os JRPG que eu joguei, eles são tudo geração passada. O único atual que eu joguei é o Final Fantasy 13 e não merece top 3. Não merece. Não merece top nada. Apesar... Não merece nem 10, cara. Apesar de eu achar muito longe da bomba que todo mundo descreve por aí, não. Não é, também não é top não. Nada, né? Não é o que top a gente comentou nada. Aquele dia, né? É como leva o nome Final Fantasy, precisa ser tudo aquilo. Tem que ser, cara. Sempre excelência máxima, né? É, tipo por assim, isso. Eu acho que ele é um JRPG ok, mas não é um bom Final Fantasy. Cara, exato. É isso aí. Se o nome do jogo fosse Lost Souls, isso aí ia ser ótimo. Se o nome do jogo fosse qualquer coisa, né? Ia ser bom. E aí? Não, é que nem o Fuca, né? Pra mim é Metal Gear e depois Dead Space. Sim. Aí terceiro, vou puxar de novo pra Play. Eu tava pensando no PC. PC podia entrar o Tomb Raider, que é o último. Ah, mas é multiplayer, é jogo. É, sim, daí eu pensei, o Xbox, cara. O Xbox eu deixar ele sozinho. Então eu vou puxar, então, talvez o Gears of War ou até o Halo, que eu odiava Halo. Você jogar aqui no Xbox e gostei de Halo. Forza, por favor, Forza antes. Ah, eu tenho Forza também, que hoje Forza, pronto, Forza. Eu disse Forza. Você disse Forza. Lozonete. Cara, eu vou usar a desculpa, eu não vou usar a desculpa que eu tenho Metal Gear Legacy, então ele tá no top, mas vou falar de três. Uncharted, não precisa nem dizer que eu virei os três com a figura do PS Vita. Eu virei um a seguir atrás do outro. Mas teve alguém que jogou dois, depois um, depois o três, né? Eu patinei todos. Não interessa, virei todos e patinei todos. Ah, mas teve todos. Ele, quieto, ele, esse cara também virou o Gears of War 3, depois ele agrediu. Pois é, deixa quieto, né? Era só pra testar. Deixa quieto. 2. Red Dead Redemption. Boa! Sim, boa. É ótimo! É foda. Aquele ótimo. Final, os dois, é mega foda. É ótimo Red Dead Redemption. A música, Redemption. O jogo todo é muito maneiro. Tu gostou de Red Dead, Seth? Eu sei que os guris aqui não são chegados. Tu jogou ele, Seth? Gostou? Cara, eu praticamente não joguei porque eu tenho uma certa birra com o sandbox, sabe? Ah, é verdade. Agora que eu me lembrei que tu é meio perdidão ali. Eu lembro quando o Seth jogou Skyrim. Eu lembro que ele comentava no Twitter. Cara, o Twitter, a gente conheceu a galera pelo Twitter também. Abraço, Twitter. E eu lembro que o Céu falou, cara, eu me perco muito jogando esse jogo de mundo aberto, porque é muita quest e tal, e eu vou ter que largar. E largou fora, né? É, isso é foda, porque sua quest cheia do ponto A ao ponto B, no meio do caminho você encontra 500 coisas pra fazer, é. Aí eu perco o foco, sabe? O problema não é com o jogo, é comigo, sabe? Eu admito isso. Eu que não tenho foco com essas coisas. Aí por causa disso eu não consigo jogar Skyrim, não consigo jogar Fallout e nenhum sandbox assim, sabe? Eu tô penando pra jogar Dead Rising 3 agora, porque ele tá meio que sandbox também, tá? É. Aí tá uma luta conseguir ficar focado. Tá, tu falou dois. E o terceiro jogo, pode rir, mas quando eu joguei, virei a velocidade. Não é GTA. The Last of Us. Olha aí. Não, é bom, mano. Cara, The Last of Us, quando eu joguei ele, era sempre de noite, tudo apagado, só fones de ouvido, foi imersão total. Eu achei maneiro, o Last of Us, eu tava nas férias de julho, eu joguei gripado. Sabe aquela hora que o personagem doente fica gripado, na época. Ele toma porrada da neve, quando começa o inverno. Sim. Ele leva o tiro, ele fica mauzão. Eu tava mauzão na cama. Minha prima, que tem 12 anos, aquela lá pequenininha, ela veio assistir comigo essa parte final. E aí foi muito massa, que tipo, é o Joel e a Ellie, sabe? Eu tava tão imerso no jogo, foi muito foda. Eu joguei com ela lá, faz isso, faz aquilo. Calma. E ele tava na cama, né, o Joel, depois ele... Foi uma época, cara, foi muito maneiro. Doentão. Foi uma imersão muito forte esse jogo. E o jogo estava testado, eu estava doente. Cara, apesar de Last of Us ser longe, muito longe de ser um jogo ruim, eu acho que pra mim ele foi a maior decepção da geração. Porque, olha aí! Cara, eu esperava muito desse jogo. Pra mim, pra mim, a expectativa que eu tinha pra esse jogo ia ser o Survivor Horror definitivo. Assim, nada ia superar esse jogo em rede e tal, e pra mim foi decepção. Não, eu dou nota 8-9 pro jogo. Assim, tipo, não... É, aquela nota coisa que tu esperava muito. Nota 8. Aquela coisa que tu esperava muito. Assim, ó, muito. Eu acho que era quase parecido com a expectativa. Ó, só, a expectativa só é menor do que o Phantom Pain. Isso é culpa. O que tá com esse Axie? Isso aí, né? Eu não tô com o Axie do Feijão. Não, tá nervoso, tá nervoso. Isso é culpa da internet e do hype que criaram em cima, porque, ó, The Last of Us foi muito hipado. Só que eu evitei de ver gameplays. Eu não levei ele como Survival Horror definitivo. Eu levei ele como cara. Eu queria. Na Naughty Dog, que é diferente de um chat. Foi assim que eu levei. Vocês não gostaram da experiência só pra. Seth, tu gostou do Last of Us? Gostou bastante? Gostei. Mas eu não encarei ele como survival horror, sabe? Eu também não. Na verdade, acho que o principal elemento que é ter pouco recurso, assim, ele tem aos montes. Sabe? Talvez só nos níveis mais difíceis, não, um pouco mais escasso. Seth, eu terminei ele no hard e eu nunca fiquei perto de ficar apertado, sabe? Pois é. Então isso aí também foi decepção pra mim, porque, tipo, quando eu fui jogar ele, o Eric tinha jogado, e o Eric é ruim nesses jogos. Ele é ruim. Uhum. Ele disse, Fuca... Eu joguei no hard. Eu tive que, no final, colocar no normal, porque eu sou muito ruim. Mas o jogo, assim, em nenhum momento eu fiquei apertado, saca? Eu digo, bom, é que se tu não passou... E realmente, sim, pra mim foi muito fácil, saca? Muito fácil. Tá, agora eu vou fazer só uma menção ao jogo que eu virei. Gostei até. Não é tudo aquilo que falam. GTA V. Não, não me interrompe aí pra não perder o foco. Vai, fala. Que foi, bom, o Six também falou, mas falou que os caras da IG deu como melhor jogo da geração e foda-se, não é. Que é o The Walking Dead. É bom, é legal, tudo, mas não é. É bom. Por favor. Ah, é que o pessoal do IG, entendi. Eu ia pedir que IGN na minha cabeça. IG. Sim, o Games on the Rocks. Sim. O pessoal elegeu o The Walking Dead. É jogão. É que assim, o pessoal... Quem não ouviu o cast deles, é legal porque eles cada um fez a sua lista de 50 jogos da geração. Baixar. É legal você baixar, porque eu gosto das opiniões do pessoal. Cada um fez jogos 50 jogos da geração melhores, e aí que nem a gente fez o top 10 de massa, eles juntaram e fizeram uma montagem dos 10 mais, e aí deu nisso aí, sabe? Eu achei muito foda, tipo, eu queria ver muita lista do pessoal, assim. Eu acho legal isso, que daí tu vê, assim, que o teu conhecimento... É legal, o cara gosta disso também, então é bacana. Não, uma coisa totalmente diferente do que a gente, né? Não acho. Não totalmente, tipo, eu fiquei mais pro lado do Heitor lá, puxando ele, assim. Mas assim, a minha lista, que eu não falei ainda, bom. É um jogo que terminei esses dias. Eu acho que é o melhor jogo da geração, pelo aprendizado que ele te dá. Eu postei lá um negócio no grupo Super Controle, eu falei, galera, joguem esse jogo, que é muito foda, que é Dark Souls. Eu acho que eu e o Sushi estamos junto nessa. Sushi, um beijo pra você. Que Dark Souls, acho que é o jogo que eu mais amei, assim, na geração. Que eu mais... O Frajola, ele viu. Ele via minha cara, eu vim aqui, velho, eu tenho que jogar Dark Souls. Tu é sujo. Tu é sujo. Três dias, eu falo Dark Souls, eu lembrei de Demon Knight. Metal. Que eu falei, cara, eu preciso voltar pra casa e jogar Dark Souls. É aquele que tu mesmo instalar aqui pra gente jogar? Isso, e mesmo com o lance de tu ir aprendendo, que ele não diz nada pra onde ir, é muito foda. Assim, não, o gráfico é aceitável, não. É, mas assim, é um RPG... É muito foda. É, eu curti o dragão. Eu vou colocar até o link aí do Kotaku que o cara lá falou e tal. É a historinha dele em Stand Fortress, que é um lugar do jogo. Seth, tu jogou Dark Souls? Joguei. Cara, pra mim Dark Souls, ele é foda porque ele resgatou uma coisa que a gente não tinha há muito tempo, que é tipo assim, é um misto de frustração e satisfação, sabe? É aquele negócio de que você pena tanto pra conseguir alguma coisa e progredir no jogo no sentido, que quando você consegue passar, foi porque você aprendeu com o jogo. Não foi porque o seu personagem evoluiu, sabe? Que é muita experiência e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente tinha muito antigamente nos jogos antigos e tal. E meio que se perdeu. Porque já faz um certo tempo já que jogos extremamente difíceis é uma coisa é raro de você ter. E nessa geração não foi muito diferente eu disso. Dark Souls foi meio que exceção. Eu não digo que ele atrai o pessoal por ele ser... Não, eu digo que ele atrai o pessoal por ser difícil, né? O pessoal, todo mundo que comenta Dark Souls... É ah, aquele jogo mega difícil e tal. Sim. O lance dele não é que ele é difícil, cara. É que ele é justo no sentido dele, sabe? Se tu errou no jogo, não é culpa do jogo. Não é porque ele é difícil, é porque tu não aprendeu direito, sabe? Isso que eu vi muito no jogo. Não é porque ele é difícil, porque não sei o quê. Não, cara, o jogo é fácil, ele não é... Não vi nada, assim. É tu. Tu tem que aprender a jogar... Não, cara, e tu aprende assim, ó, na marra, é muito... o jeito que tu aprende a jogar é muito bom. Eu ainda não joguei esses RPGs da From Software aí. Eu digo, eu vejo o pessoal falando, eu não joguei Demon's Souls, o pessoal fala que é pior, que ele fica mais fácil pro final, que o Demon's Souls ele se torna mais fácil do que o Dark Souls vai se tornando mais... Tu precisa de mais experiência pra ganhar, não é experiência level, é experiência como jogador mesmo. Sim. E o Demon's Souls não é mais assim. Mas eu acho que esses jogos resgatam uma coisa que é cada vez mais rara, que tipo... É tu passar por dificuldades, independente se é uma dificuldade criada pelo jogo ou pela tua falta de experiência no jogo. Sim. Mas tu tem. Quando tu conseguir passar por aquela parte, tu tem aquela satisfação assim de porra! Exato! Consegui! Exato! Isso aí é cada vez mais raro. É aquela coisa, a gente joga qualquer jogo, tá? Não vou falar mal de nenhum. Mas o jogo tem um checkpoint ali, né? Aí tu morre, tipo Far Cry 3, eu morri, o Blue Dragon tava. Terminei ontem até, muito legal. E aí o lance é que ele. Só de exemplo, né? Ele dá um checkpoint, logo que tu morreu, já sai tipo 5 segundos atrás de onde tu morreu, entendeu? E no Dark Souls é totalmente o contrário. Tu morre, tu volta lá pro save point. Lá no Bonfire, que é lá na puta que pariu, tu tá sempre esperando ver o próximo jogo. E tu, em vez de tu desistir, tu. Ah, eu não vou mais, sabe? Não, tu vai de novo, assim, sim. Dá aquela montanha, não, vamos lá, porque alguma coisa eu fiz errado. Demon Souls começava desde o início isso. E a sensação, que nem o Fuka disse. Tu passa dificuldade ou tu se sente muito satisfeito. É. Outra coisa... Um jogo que dei... Tem um artigo científico, não sei, só pra finalizar, que é Portal e o Portal 1, Portal 2 e o Dark Souls, que é uma parada que mexe com o teu cognitivo, que quando tu passa, tu se sente o cara, assim. Tu faz toda a ligação que tu fala... Não, eu sou... Adrenalina. Sabe uma coisa que eu aprendi a jogar Demon's Souls? Eu comprei em 2011 e só virei ele esse ano, sabe por quê? Que nem vocês disseram, a minha forma de jogar é muito errada. A gente joga muito daquilo... Cara, eu tô meio que na corrida, eu vou passar isso aqui, vou sair matando e beleza. Não, ali tu tem que te preparar. É, tu tem que, cara, eu aprendi tem que ir na muito calma. Online. Tu summonava o cara online, usava o Blue Orb e os caras te diziam, cara, não faz assim. Estuda meio o teu ataque. E tem os pau no cu, né? Que fazem tu se fuder. E os pau no cu que viram os Phantom, só que no início me fudia um monte. Só que quando eu peguei tu o tem jeito, que jogar, cara. Dá pra eu sense. Lembro que quando eu peguei o jeito, foi porque, Zalman, dá 15 dias que eu viro o jogo. Eu virei. Oh, tem que jogar muito Dark Souls. Foda. Eu vou jogar. Tem que jogar Dark Souls. Vou jogar, vou. É verdade. Já encomendei minha cópia até. Antemão estou falando. E... Se o book. Sim. É isso aí que eu falei mesmo. O que o Seth falou é a experiência como jogador agrega muito, sim. Fora o lance que, tipo assim, ele tem um lance que... Acho que nenhum... Que poucos survival horrors tem, que é aquele lance, tipo assim... O cagaço de perder. Exato. Porque quando você morre, você vive perde medo, muita coisa, você fica num cagaço foda, sabe? É porque muito não mais é aquele cagaço. Quer dizer, tu luta pra ter sobrevivência como se fosse tu. É que não é aquele cagaço de susto, de Dead Space, de meu Deus, o cara tá vivo. Isso. É um cagaço de tu ver um bicho de 3 metros, de 5 metros, e tu não sabia o que fazer. E tu olha na tua frente e tu, como serão os ataques dele? Eu tô com 30 mil almas aqui, se eu perder, eu perco tudo, entendeu? Exato. Eu perco tudo, então, tipo, dá muito mais susto do que. Vou correr. Aí quando tu começa a correr, tu fica nervoso. Aí vem outros bichos, aí vem aqueles esqueletinhos. E cara, tu se fode. Aí tu cai no buraco sem querer. E assim tu morre, sabe? Eu morri muitas vezes assim no cagaço. E eu fiquei muito mais nervoso jogando ele do que, sei lá, Outlast, que é o jogo que mais dá cagaço. Muito mais, sabe? Porque tu fica na tensão o tempo inteiro. E isso é uma coisa que fazia falta. E nesse jogo tá perfeito. Então o que? Dark Souls, mais o que? Dark Souls? Demons também, por favor. É, o Demons eu não joguei, mas sei lá, não vou colocar porque não joguei. Eu conto. Ó, que... Mario Galaxy 2, em segundo lugar. Bom. Mario Galaxy 2, eu digo pro Frajola até hoje jogar. Fuca não é muito do Mario, mas acho que vai gostar. Mario Galaxy 2 é um jogo que joga com o sorriso da orelha a orelha toda hora, assim, como é que os designers fizeram isso, sabe? Como é que os caras bolaram essas. O 1 é bom, mas o 2, velho, ultrapassa a barreira, sim, do bom, assim, é muito bom. Dá foda. Pra jogar o 2 sem jogar o 1 ou o 1? Claro, velho. Eu falei pro Ricardinho. Que não é história, sabe? O 1 tenta dar uma história, tenta não sei o quê, da Rosalina, acho que é a Rosalina, nem lembro. E o 2, velho, foda-se a história. Tá, cabeça do Mario e a nave, vambora. Que nem os velhos, vambora. Ah, tem que salvar, vambora. E é muito foda. O Yoshi, Luiz, cara, muito foda. Jogo perfeito, sim. E em terceiro lugar, eu acho que eu fico com o BioShock Infinite, que foi uma experiência muito foda. Assassin's Creed é uma série que eu gosto, mas tipo, sei lá, esses três são melhores, então. Seria estaria em quarto, junto com Metal Gear 4 em outro quinto, jogo. É que não adianta colocar citado em ordem, né? A gente colocou os jogos. A gente fica aí de cara, a gente esquece o jogo. Ó, o BioShock Infinite me vira esses dias, ó, pelo amor de Deus. A gente jogou o primeiro também, ó, espetacular. Mas é isso aí, então. Legal, cara. A gente jogamos. E eu não joguei muita coisa que eu queria jogar também. Acredito que todo mundo aqui. Eu não joguei Xenoblade, eu não joguei Persona 4, Golden, eu não joguei tanta coisa que eu tava afim ainda. Demon Souls e qualquer coisa, tá assim. Resident Evil 6 eu não joguei. Tá aí pra jogar. O Seth que jogou tudo aí já. O Seth tá. Cara, eu tava. Por exemplo, você falou aí Persona 4, eu não terminei ainda, sabe? Eu tô. Tô dando um foco nele agora no PS Vita. Meu backlog tá gigantesco, cara. Tem muita coisa pra jogar ainda. Eu peguei o PSP do Frajola e tô jogando o... Dois. É, o Persona 2 do PSP. Então... Tem uma geração, é uma geração rica de jogos. Não só os AAA, mas aqueles que... Que em Slaved eu não virei até hoje, quero muito jogar. Eu virei esse dia do Castlevania agora, dos Off Shadow, que eu achei jogão um dos melhores final de jogo. E foi, ó... Foi uma geração muito foda. Frajola... No começo aí do Cass disse que não sei o quê. Ó, foi gratificante. Cara, foi a melhor geração de todas essas. Também não. Acho. Não. Com certeza. Meu Deus, superado o Play 1 nunca. Supera de longe o Play 1. Não, eu também acho. Eu concordo com o Frazão, eu acho que não. Mas é aquela coisa, né? Cara, são outros tempos, né? Tipo, do Play 1 eu só estudava, então você podia jogar muito mais coisas. É que vocês eram mais de RPG, que a gente jogou muito, sim, né? A gente fez o cast Play. Realmente. Hoje em dia não tem mais isso, sinto falta, o cara sente falta, mas. Tá bom, assim, eu acho que tá melhor que do Play 2, assim, eu joguei muito Play 2. Tem, muito, muito melhor. Eu acho que tem mais jogos legais, assim, mais jogos, e acho que a próxima aí tem tudo pra ser. Fora que ainda tem jogos bacanas pro ano que vem, né? Tem, cara. Você tem o Dark Souls 2, você tem o próprio, querendo ou não, pra quem gosta, né, você tem o Lightning Returns, que vai ser a versão americana, então, tipo assim, ainda dá. E, cara, honestamente, beleza, eu tô com o Xbox One aqui, eu já vou receber o PS4 já, mas não tem nada que pressa. Consoles da geração atual barra nova, sabe? Não tem nada. Início, sabe? Eu acho. É que ainda que essa geração nova saiu com bastante coisa. Na outra vocês lembram que, né, era bem... É, e como a geração é foda. Realmente a anterior foi foda, né? Era aquele... O Giant Enemy Crap lá, Destiny Warriors, Heavenly Sword, Lair. Lair. E, cara... O Warhawk, que era um cocôzão. Não lembrava disso aí, não. Ah, mas Heavenly Sword era bonito, sim, cara. Sim, não, mas digo, era o que tinha, sabe? Era o que tinha, então foi complicado. Sim. Até pro Xbox era o Gears e deu, acabou. Foi em 2008 que o Play 3 começou a engatinhar, comentou o Gear 4, Little Big Planet, haters chorem, mas é verdade. Então é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa aí? Cefinho, Fuca, Lanzoni, Frajola? Cara, eu sei o meu comentário é que eu vou repetir nessa geração que eu fiz na próxima geração. PlayStation 4 era na minha casa junto com Phantom Pain. É verdade. Barra Ground Zeroes, porque me recuso a jogar Ground Zeroes no PlayStation 3. Abraço. Concordei. Tá certo, tem que ter isso mesmo. Eu parei isso com Watch Dogs. Watch Dogs, com Destiny. É, Watch Dogs acho que vai no meu PC de boas ainda. Então Destiny, vou jogar muito. Ah, tá com PCzão aí. Mas o Phantom Pain e o Ground Zeroes, cara, nova geração, por favor. Vem, eu estou rezando para que o Vita decole com jogos. Todo mundo diz que não tem jogo. Tem jogo bom, sim. Tem jogo tem, lá? Tem, pelo amor de Deus. Você é pessoal hater, não sabe garimpar. Tem, tem muito jogo verdade. Bom no Vita. Assim. O Wii U também, tudo bem que tem menos. Bateu os joguinhos bons também lá, tem, o cara tem. Que comprou. Mas eu vi na Players, acho que sei lá de onde eles tiraram esse pá, foi Fortune, que tinha a lista, eu até botei lá no grupo, tem a lista, como o Nintendo Wii U vai viver pra sempre e tal. Daí tem assim, novo Mario. Eu vi. Tá lá arriscado. Aí tem lá, tipo, então tá, não sei o que, arriscado. Daí tem não sei o que, arriscado. Assim, tipo, tudo que não deu certo, sabe? Pior. Aí tem lá as duas últimas opções. Donkey Kong, o Mario Kart, Tropical Freeze e Mario Kart. E o Smash Bros. É, Smash Bros com o Mega Man. Aí tipo, não vai dar certo e acaba. Esses dias um cara, esse da Sony, falou que o Wii U não dura mais um ano. Os caras são pau no cu de falar isso. Não, os caras estão teorizando que a Nintendo vai descontinuar aí no final de 2014. Mas é que é foda, né? Maluco, a gente falou aí no começo, o Play 4 e o Xbox já venderam muito mais do que o Wii U vendeu em um ano, cara. Foi, cara. Foi em 48 horas eles venderam mais do que o Wii U vendeu em 8 meses. É bizarro, sabe? Caramba. E a questão do Mario não vender tanto, não é mais um system seller tão foda, apesar do jogo ser muito bonito e tudo mais. Pior. É estranho, faz o cara pensar mesmo, assim. É, eu só quero que o Wii U não pode quebrar antes de lançar o X lá, tal da continuação do Xenoblade. Só quero isso, depois pode falir essa porra que eu não ligo mais não, mas tem que sair. É o que eu falei pro Frajola ontem à noite, assistindo a VGX. Falei, cara, ó, que acabe logo a Nintendo. E tu, como assim que acabe? Falei, cara, eu imagino, então foi um desfaz tempo. Que acabe a Nintendo e lance os jogos ótimos para os consoles. Pra mim vai só ser portátil, dinheiro, hein? Que lança meu portátil, medo que acaba com a SEGA. Não, não. A SEGA faz o que hoje em dia? Vanquish. Atlus. É, cara. É verdade, eu comprei o Atlus. Sonic, cara, como assim? Verdade. Sonic Generations, já deu também. É que o Frajola nunca jogou os dois daí, tá. Então é isso, gente, esse foi o nosso cast, um pouco demorado, mas é o último do ano, então aguentem, uma vez a gente fazia a premiação, né? Esse ano não merece vídeo, não merece nada. Não, esse ano não merece esforço, porque entrou muita gente. Tá no fim gente, do ano, ano que vem apareceremos em vídeo com terno e cabelo penteadinho certinho. Todo mundo, quero ver o Stefan. Eu musculoso e cabelo rapado. Isso aí. Uau! Estarei lá também. Vou chamar o Stefan lá de terninho, então vai ser massa. Então tá, gente, isso foi os nossos momentos da geração e um apanhadão do que foi essa geração. Claro que faltou muita coisa, faltou muito jogo. A gente fez um cast alguns meses atrás sobre as franquias que a gente gosta da geração, as melhores, então tá aí no link do post. Sim. A gente fez um cast sobre o Nintendo Wii e a morte dele, a morte do Nintendo Wii, então tá no link do post, o enterro final, né? Então é isso, cara. Tem muita coisa aí pra garimpar. Muito super controle da geração. Então, obrigado a todo mundo aí que participou. Foi um ano muito foda. Seth, te conheci ano passado, mas muito obrigado por aparecer esse ano na BGS também. Foi um ano amor. Que isso, é. Foi uma honra conhecer o senhor. Foi excelente. Aí, na próxima a gente fazer um porre juntos daí. É isso aí. Sim, sim. Lembrando que o Sérgio tá sempre com a namorada e tava lá, né? Tava lá. Parceria é forte, sim, né? Porra, cara. Parceria, tá firme. Então é isso, gente. Até daqui 15 dias. Feliz ano novo pra todo mundo e até mais. Valeu! Falou! Coffee waves the hand again. Cokes and letters from the pen. Cara, a gente foi ver uns vídeos do jogo, dos combos e tal, da Orc e tal. Eu falei pro jogo que tinha o Fulgore, tinha o Will e tal. Isso. Aí o Frajola, oh, eu ganhei do Seth aqui, cara. Que é isso? E os caras nem sabem quem é o Seth. Mas quem é o Seth? Eles... Ah, então, amigo nosso lá de Belo Horizonte e tal. Ganhei dele, chupa isso. Caraca. Que é isso? Que... Quanta raiva no coração com o Alexandre Augusto. Nem eu me achei tanto que ganhei de Perfect do Kaique lá. Já até esqueci, já. Não, mas essas vitórias épicas de jogos de lutas têm que ser guardadas, cara. Estão aí pra isso mesmo. Is the one leads back to you. Now I know the only compass that I need. is love is better you.